Atenção, preste muita atenção no que você vai ouvir, porque é uma lição de ano novo e é uma lição de Natal para você também, tá? Preste atenção na história que eu vou explicar para você entender o que vai acontecer agora. Porque senão você não vai entender, e do jeito que vocês são burros, vocês são atos, vocês vão vir me perguntar e eu não vou explicar. Porque a explicação eu vou dar agora, uma vez só, tá bom? Em 2015, no finalzinho de 2015, uma empresa fez uma coisa criminosa contra mim. Uma empresa cometeu um crime contra mim. Tem uma empresa aí, tem no Brasil todo, cheio de franquias, que vende ferramentas e coisas para casa para bacanas, para o pessoal do dinheiro, os bacanas, a elite, os ricos. E essa loja aí que tem no Brasil todo, ela é conhecida pelo seu requinte, ela é conhecida por ser uma loja de garbo, elegância, aonde só os ricos compram, aonde os seguranças têm orientação abertamente a vigiarem quando entra um pobreta, quando entra a mãe com a criança de colo e com roupa simples, eles já acham que vai pedir. Então é uma dessas lojas aí, de rico, que vende ferramentas e vende coisa, tudo pros bacanas colocarem suas prateleiras no final de semana. Então essa loja cometeu um crime contra mim. Essa loja de bacana cometeu um crime contra mim. Qual foi o crime? Presta atenção, ouvinte. Presta atenção, porque você pode passar por um negócio desse. Eu não desejo que você passe, mas presta atenção. A gente tem que aprender com o erro dos outros. Final de 2015. A minha ex-companheira ia vir morar comigo. Tava tudo acertado e eu tava desesperado porque eu precisava colocar comida dentro de casa para sustentar ela. Já tava tudo certo, ela tava vindo já. Eu precisava arrumar um trabalho de última hora para sustentar a minha ex-mulher. Eu não ligo de passar fome, mas eu não podia deixar a menina que eu tirei da casa do pai passar fome, certo? Tá entendendo até aí? Fui, mandei meus currículos, tava entre uma empresa e essa loja dos bacanas. Eis que eu, por cagada ou, não sei, destino, escolhi a loja dos bacanas. Um pouco porque, como eles são loja de bacana, eu achei o seguinte, como eles pregam que eles são chiques e tudo, e lá tudo é mais caro, pelo menos eles vão me pagar, certo? Então tá bom. Entrei na loja. Passei na entrevista, o diferencial da entrevista era porque eu sabia falar inglês e o cara queria que eu falasse com os gringos, porque lá vai muito cliente gringo. Inclusive, durante o período que trabalhei lá, eu vi até ator da Globo, pra vocês terem uma ideia do lugar tão chique que é. Aí, gente, o que aconteceu? Essa loja de bacanas me contratou, só que eu acho que aconteceu um contratempo. Os funcionários da loja, eu, o supervisor, começaram a vir e me chamar a atenção de coisas que eu não fiz. Aliás, que eu fiz, mas eu não tenho culpa. Por exemplo, eu tenho sotaque de caipira. Eu falo igual um caipira. Eles começaram a questionar por que eu falava cadinho. Ah, espera um cadinho. Isso aí eles falaram que não era compatível. O meu jeito simples, humilde de ser, de caipira, de mineiro, começou a irritar o jeito que eu me aproximo das pessoas. Mineiro tem costume de tocar na pessoa, mas não tocar de abraçar, não. Mas, por exemplo, você quer fazer um comentário, você põe a mão no braço da pessoa, você fala assim, não, deixa eu te ajudar. Um dia o supervisor me chamou lá na sala e me deu uma chamada porque eu encostei no braço da cliente. Ou seja, os ricos bacanas não podem ser encostados. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Você está ouvindo aí, você está entendendo? Recapitulando, que você talvez seja muito burro, fui contratado por uma loja de bacana, aonde, porque eu encostei no braço de uma cliente, me chamaram a atenção. E os outros funcionários, que são escravos, mas que se acham os bons da boca, também começaram a pegar no meu pé, falar porque eu falava cadinho. Eu falei, mas isso é sotaque de Minas, velho. Não, mas aqui você tem que falar com português culto, porque o público aqui nosso é o público A. Pois bem, calei a minha boca, nunca bati boca, fiquei quieto, enfiei o dedo no meu cu. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha uma mulher pra sustentar dentro de casa. Não é moleque. Aqui não é molecagem, aqui não é brincadeira, tá bom? Aqui não é molequinho, é outra coisa, é molequinho de internet aí, que quer bancar o bom da boca, o metedor de real. Aqui não é isso. Aqui é o cara da vida real, que tinha que sustentar uma esposa dentro de casa, tá? Então eu calei a minha boca e trabalhei que nem um escravo lá, tentando me segurar pra não usar o meu sotaque de caipira que eu tenho. Pois bem, fui discriminado, me chamaram na direção e um dia, juro, ouvinte, eu juro pra você, ouvinte, eu não tenho motivo pra mentir pra você. Por pura discriminação, eu fui demitido por causa do meu sotaque de mineiro e por causa dessa minha simplicidade que eu tenho, tá bom? Fui demitido, eu pedi pelo amor de Deus, eu tenho uma esposa pra cuidar. Esses caras aí não viram o meu trabalho ainda, eu mal comecei. Não vai ficar. Detalhe, para entrar na empresa, me obrigaram a comprar 5 calças pretas. Eu não uso calça preta. Peguei e meti a prazo calças que eu nunca mais usei na minha vida. Porque calça preta eu não acho que não combina. E fora que mancha muito fácil. Comprei calças exclusivamente por causa do trabalho. Fui mandado embora. Outra coisa, paguei um mês de van para me levar do trabalho à casa. Já tinha pago. Fui mandado embora. Só que aí, ouvinte, apesar da tragédia toda, me veio um acalento. Então, mesmo eu sendo discriminado, eu fiquei acalentado por uma coisa. Eu quero que você preste muita atenção. Porque isso pode acontecer com você, pode acontecer com um parente seu. Eu nervoso, com mulher pra dar conta dentro de casa, pra não deixar passar fome. Tinha que comprar mistura, tinha que comprar as coisas, tinha que pagar a conta. Porque essa filha da puta aqui, eu passei fome, mas eu não deixava faltar pra ela. Mesmo com tudo isso, eu fiquei acalentado com uma coisa. Eu tinha FGTS lá no banco. Só que o FGTS você só saca quando você é demitido. Então, se uma empresa registra você e manda você embora, você saca todo esse FGTS. O que que o asno pensou? Asno não, porque eu tava na minha razão. Eu estou na minha razão. Fui demitido da empresa, vou sacar meu FGTS. Quando eu vou na caixa, o que que eu descubro, ouvinte? A empresa que se diz a empresa da elite, dos bacanas, que vende uma furadeira que custa no mercado R$150, vende por R$400 pros bacanas, essa empresa não tinha me registrado. Conclusão, eu fui demitido por pura discriminação, por causa do meu sotaque, por causa da minha simplicidade, não foi por falta de serviço, sou técnico eletrônico e eletricista formado pelo Senai. Então não foi falta de conhecimento, não foi falta de trabalho, não foi atraso, nunca me atrasei. Foi por sacanagem, porque eles disseram que o meu jeito, a minha postura, não compete com os clientes da loja. Teve um dia, inclusive, que lá na rádio, cada vendedor podia colocar uma música. Teve um dia que eu coloquei na rádio de samba, o supervisor desceu correndo pra trocar, porque ele falou que samba também não compete com o público dele. Quer dizer, o samba na cabeça dele é uma música popularesca, tem que ser MPB. Ora, meu senhor, o senhor não sabe que a bossa nova derivou do samba, meu senhor? O senhor é ignorante, meu senhor. Mas o pior não é nada disso. O pior é que eu fui demitido, fiquei sem nada, me pagaram só uma parte do salário e não pude sacar meu FGTS porque eles foram desonestos, canalhas, filhos da puta. Eles são os caras que mais dizem que são os bons da boca e não registraram o funcionário. Fui na loja na época, bati boca. Foi a maior cagada do mundo. Isso aconteceu no final de 2015. Eu tava com uma mulher pra dar conta dentro de casa. E vocês fizeram isso comigo. Só que agora, final do ano, né, gente? Uma batidinha mais leve, mais light. Eu resolvi que a gente precisa botar as mágoas de lado. Então eu resolvi fazer deliciosas ligações para esta mesma loja. Para desejar meus sinceros Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Fiquem agora com essa ligação, que é uma ligação que vocês vão ver que tem um profundo sentimento aí de amor e de perdão. É isso aí, gente. Bom programa. Boa noite. Feliz Natal! Essa é a mensagem do Papai Noel. O Papai Noel está passando aqui para deixar o seu presentinho para vocês. Pegue no peru do Papai Noel, venham pegar. Coloquem tudo na boca, seus filhos da puta. E falem para a gerente de vocês. Pegar o peru e enfiar tudo na boca, seus filhos da puta. Vão tomar no olho do cu de vocês, seus filhos da puta. Hey, hey, hey. Feliz Natal, seus filhos da puta. Boa tarde. Boa tarde, é da... Isso. Opa, por favor, eu tô fazendo uma obra aqui no condomínio Porto do Vale e eu queria fazer um orçamento pra vocês pra eu tá indo buscar mais ou menos daqui meia hora, só que tem que sair com nota de CNPJ. Vocês fazem, é tudo CNPJ, né? Sim, fazemos sim. Posso deixar o orçamento aí com você? O que seria? Por favor, anota pra mim então. Vai ser... furadeira, vocês têm de qual marca? Black & Decker. Quanto que tá? Ó, eu tenho a partir de R$139,90. Não, mas eu preciso de uma profissional, é pra obra. Isso, é a furadeira Black & Decker. 550 watts de potência, então tá em oferta por R$139,90. Ah, então tá bom. Eu preciso de uma furadeira. Pode ir marcando pra mim, por favor, que daqui mais ou menos meia hora eu vou estar indo aí pra... E aí eu vou passar os dados da empresa, tá? Aham, uhum, uma furadeira. Broca, vocês têm 10 milímetros, 15 milímetros? Tem sim. Eu vou precisar de 6 brocas, 5 milímetros. Uhum. 6 brocas, 6 milímetros. Sim. 6 brocas, 9 milímetros. Uhum. E 6 brocas, 15 milímetros. Moço, ó, a broca de vídeo número 6, eu só vou ter uma unidade. Não tem problema. É só pra resolver pelo menos hoje, não tem problema. Mas fazendo a compra em grande quantidade, depois vocês conseguem um desconto pra mim, né? Isso, posso ver se eu consigo sim. Tá, vamos focando no que tem, pelo menos, porque agora eu não consigo ir no centro, tem que... Porque claro, eu tô aqui no Porto do Vale. Claro. Escada, eu preciso de uma escada, você tem aquela escada de 5 metros? Não gostei, moço. O máximo que eu tenho é de 7 degraus, aquela pra casa mesmo. Não, é essa mesmo que eu preciso, é aquela comum, escada comum. Sim. Quanto tá a escada de vocês? Tá R$219,90. Vocês têm duas unidades? Só confirmar pra você. Tem uma unidade dela. Putz, mas tá ruim aí, hein? Então, eu vou precisar de uma unidade, pelo menos. Uhum. Você tem aquela caixa com as ferramentas já tudo pronto? É chave de fenda, chave Phillips? Tenho sim. Qual marca? É profissional que você tem? Tenho da EDA. EDA? Isso. Quanto tá a caixa? Ó, eu tenho com 78 peças, R$199,90. E tenho com 113 peças, R$299,90. Não, pode ser o mais simples mesmo. Sim. Uma só, tá? Sim, sim. Luva, eu preciso de luva pra... Vai precisar lixar. Lixar a parede de prédio. Eu preciso daquela luva pra de proteção. Sim. Lixa, você tem lixa? Tenho. Preciso de lixa, parede, a partir de 100, o que você tem? Lixa de cara de ferro, né? Tá procurando. Não, ferro é outra coisa, lixa de parede mesmo, lixa massa. Tenho ela 220 e 150. Por favor, eu vou precisar de, pode dar 20 lixas, 220. Dá 220, você tem 10 unidades, aí dá 150, eu tenho mais. Ai, entendi. Então pode ser as 10. Tá, ok. Então, até aí tá dando quanto? Oi? Até aí tá dando quanto a conta? Deixa eu somar aqui, só um minutinho. Tá bom. Só um minuto, moço, eu passo direitinho pra você. Deixa eu só confirmar uma coisa. No caso, aí pra obra vocês têm tudo, né? Isso que o senhor pediu, eu tô tendo aqui. E aquela, pra obra, no caso, e é aquela borracha? Qual borracha? Não, é uma borracha só pra pagar tudo que eu não vou levar, não. E fala pra ele tomar no olho do cu dela, viu, seus filha da puta? Começa agora. Cinco mais. Sociedade Primitiva. Cinco mais. Sociedade Primitiva. Você sabia que provavelmente Jesus nasceu em abril? A data certa ninguém sabe, mas também isso não importa muito. O Natal não é uma festinha de aniversário. O Natal é um ideal da civilização ocidental, um ideal de amor ao próximo. Não importa se você é cristão ou não, se você acredita num Deus superior, se você tem outra religião, se é que você tem uma. O Natal é para dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que o ser humano pode ser amoroso, pode fazer o bem. E aquelas que não acreditam, mas que mais que ninguém precisam passar a elas mesmas fazerem uma mudança desde já, para que um dia a humanidade tenha pelo que se orgulhar. Então o Natal é para todos nós, né? Feliz Natal a todos. Eu sou André Nogueira e essas são as 5 mais da Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria! Hoje é o nosso episódio especial de Ano Novo, A5 Mais, especial de Ano Novo. Quero que vocês agradeçam e sejam gente boas. Por quê? Porque este programa deu um trabalho absurdo. Eu tive que, todo o tempo vago do meu trabalho, cuidar disso. Aqui em casa, óbvio, lá não tem como. Então, ou seja, eu só trabalhei e editei programa, mais nada. Seja grato. Não seja canalha, não seja filho da puta, tá? Porque deu muito trabalho gravar isso pra você, tá? Vai ter aí, o que vai ter hoje? Sexóloga, vai ter a menina contando a vida dos Estados Unidos, vai ter música boa, vai ter a banda gringa que mandou música pra nós aí, vai ter e-mails, tá? Vai ser um programa aí pra ficar na história, tá? Pelo menos na história da Sociedade Primitiva. Gente, eu preciso contar uma história aqui nesse bloco. E é uma história que, de repente, você pode falar assim, mas foda-se, essa história não interessa em nada, mas eu te asseguro que essa história tem um belo... Não, não é um belo também, mas tem um plot twist aí envolvido. Este foi o melhor Natal da minha vida. Esse agora. O melhor Natal da minha vida. E eu passei sozinho, dentro de uma piscina, tomando uma Itaipava bem gelada e comendo costela com mandioca, depois de ter ido na missa e assistindo o filme A Corrente do Bem. Este foi o meu Natal, sozinho, dentro de uma piscina, assistindo o filme, comendo costela com mandioca. Se você quiser entender essa história e entender o que aconteceu, você escute a história aí até o final, tá ok? O que aconteceu, meus ouvintes? Ano passado, a minha ex-companheira, né, a gente tinha aguentado altos BOs aí e tal, e ela tava insuportável. E em certa ocasião eu falei, olha, é melhor você não vir mais, fica lá na casa da sua mãe. Só que aí eu não lembro a história ao completo, assim, eu até lembro alguma coisa, eu me lembro, mas eu não vou dar muito detalhe aqui, porque senão eu vou ter que perder muito tempo. Eu sei que a gente se acertou e ela decidiu voltar a morar comigo. Não que ela tivesse deixado, só que eu já falei pra ela, eu tinha falado, ó, não vem, fica, porque ela tinha ido passear na casa da mãe dela, eu falei, fica aí mesmo. Mas aí acabou voltando. Quando essa bosta voltou, presta atenção, ouvinte, isso é uma coisa muito séria, ouvinte. Quando ela voltou, era época de Natal. E eu tinha passado um mês sozinho na minha casa. Então a casa tava zoada, tava mesmo, e suja. Zoneada e suja. Porque eu passei um mês sozinho. E ela voltou. Em vez dela agradecer que ela tinha voltado pra casa e que ia passar o Natal, não. Começou já. Já chegou infernizando a minha vida. Então o meu dia 24 de Natal foi assim. Um inferno na minha cabeça. Gritaria. Encheção de saco. Eu ganhava um salário mínimo e tinha que sustentar eu e ela. Então eu tinha muito aperto financeiro. Para alegrá-la, para dar um Natal decente para ela, pelo menos, nessa expectativa, lembrando que os outros dois Natais a gente passou em Minas com o maior conforto, comendo a melhor coisa, e depois ainda isso foi usado contra mim, vocês vão entender. Em certa ocasião, essa cidadã aí pegou e... Natal aí pegou e falou que queria comer as coisas e tal pro Natal. O meu dinheiro possibilitou o quê? Primeira coisa, não tinha nada aberto mais. Não tinha mais... porque ela decidiu que a gente ia fazer as coisas pro Natal na última hora. Porque eu pedi pra ela que ela, a gente comprasse uma carne pra assar tudo. Ela falou assim, não... Natal eu não vou pro fogão não, Deus me livre. Aí eu falei, então tem que comprar pronto. E aí não tinha mais nada aberto. O que tinha aberto era uma padaria. Então o que que eu fiz? Eu fui correndo na padaria, com o meu pouco dinheiro que eu tinha. Olha pra você ver, cara, o que que eu fiz? Comprei um frango de padaria. Comprei panetone pra ela. Comprei cigarro pra mim e pra ela. Fui numa adega, comprei cerveja fiado, porque eu não tinha dinheiro. E gastei esse dinheiro. E chego em casa, ela olha tudo aquilo que eu gastei, um dinheiro absurdo, que eu não tinha. Gastei dinheiro que eu não tinha, cerveja eu comprei fiado, não tinha o dinheiro. O dinheiro que eu gastei dinheiro que eu não tinha, ela olha aquilo e começa a chorar. Chorar. E eu falo, meu Deus do céu, mas o que mais que você quer que eu faça pra você, cara? Meu Deus, eu, se depender de mim, eu ia passar meu Natal sozinho aqui. Eu só queria montar minha piscina e ficar. Porque Natal, pelo menos aqui, é muito quente. Não sei em outras regiões do Brasil. Então eu falei assim, eu só queria passar o meu Natal curtindo uma piscina e bebendo. Você tem cerveja, tem um franguinho pra gente comer aqui, cara. Tem panetone, que eu não gosto, mas você gosta, chocotone, na verdade. Tem seu cigarro, tem tudo aí, cara. O que você quer mais? Começou a chorar, chorava. Eu não vou te perdoar, porque eu sempre vou lembrar desse Natal que você destruiu. Mas eu destruí por quê? Porque esse ano eu não senti o espírito de Natal. Ô fulana, que espírito de Natal que você sentiu? Cansei de tentar batizar você não é batizada em nenhuma igreja. Eu queria batizar você na igreja católica, você fizesse a primeira comunhão. Que espírito de Natal que você tá sentindo? Natal é Jesus Cristo. Natal você pode passar aí com pão, pão e ovo e um copo de tangue. Pode ser o seu Natal. Que espírito de Natal que você tá sentindo? Você pode estar sentindo o espírito do Papai Noel, o espírito do Réveillon, mas espírito do Natal, que espírito que você estava sentindo? Que você queria sentir? Você nem interesse, eu cansei de brigar para você ir fazer curso lá na igreja, para você tirar, para você pelo menos batizar, você nunca teve interesse? O que, que você quer? Aí pegou e falou assim, gente, porque você destruiu o meu Natal, as outras vezes eu passei em Minas, eu queria dessa vez passar... em alguma casa, vamos supor, de amiga e tal, pra eu sentir o espírito de Natal, vá merda, vá pro inferno, eu vou gastar dinheiro pra viajar pra casa de amigo seu, sendo que eu vou ter que encontrar gente que eu não quero encontrar, pra ir passar Natal na casa dos outros, fazer bonito pra você, pra quê? Se eu mal tinha dinheiro pra comprar um frango, rapaz. Eu queria que eu gastasse dinheiro pra viajar pra outra cidade pra agradar a dondoca. Sabe? Aí, o que acontece? Começou a chorar. E eu me senti muito mal de ver ela chorando. Muito mal. Na época eu mandei mensagem pra dois grandes amigos. Falei assim, pô, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí na época os amigos falaram assim, cara, é manipulação dela. Fala pra ela que ela tá viajando. Porque Natal, não interessa o que, que tem na mesa pra comer. Natal é o clima, Natal é outras coisas. Essa menina tá viajando completamente, cara. Falaram pra mim na época, sabe? Aí eu comecei a pensar, falei assim, mas isso é manipulação mesmo, ué. Porque vem cá, Natal, o Natal da casa do pobrezinho e o Natal do rico é igual, ué. Desde que tenha felicidade nas duas casas, não vai ser igual na comida, mas vai ser igual no espírito, ué, na confraternização que você vai ter, com, né, ou então na sua oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a que eu mais acho engraçado é ela falando isso, você destruiu o meu Natal. Porque a gente... outra coisa, não queria ir pro forno, então queria comprar as coisas prontas. Ué, mas vem cá, ô fulana. O que você quer? É só pra encher o saco, né? Era só pra infernizar o meu Natal, que eu ia passar sozinho e feliz. Pra infernizar, como você tem... A mulher, no geral, tem problema em ver o cara feliz, né? Não sei que loucura que é essa. Aí tem que destruir o Natal do cara. Foi só por isso que você fez, eu acho. Não sei. Agora, que espírito de Natal que você sentiu? Nem batizada você não é, criatura. Sabe, hoje... Na época eu fiquei triste de ver você chorar. Hoje eu dou risada. Porque que espírito de Natal que você sentiu, que você queria sentir? Você sabe o que é espírito de Natal, fulano? É você dar risada com os amigos. É você tá bem com seu companheiro. É você ir pra missa, rezar. Esse é o espírito de Natal, ué. Você não teve espírito, você nunca teve espírito de Natal nenhum, fulana. Tem que rir de você, cara. Tem que rir. Aí pegou e falou assim que... nunca mais vai se esquecer e tudo. Mas essa criatura nem fome não passou, gente. Aí pode ser que você, ouvinte, venha me fazer uma crítica. Pô, Hernani, mas frango de padaria, que broxa. Mas o que você queria que eu fizesse, meu amigo? Eu acho que eu tinha 40 reais, só tinha uma padaria aberta e... Eu acho que a padaria, o que mais? Açougue tava aberto, mas ela falou que ela não queria cozinhar. O que mais você queria que eu fizesse, meu amigo? Você que tá me ouvindo? Não tem mais o que fazer, cara. Comprei um frangão, comprei o chocotone, cerveja, comprei fiado, não tinha dinheiro. Assumi dívida na época. Não é dívida, assim, nossa, mas... Ué, 60 reais, porque eu tive que pagar depois. Então, quer dizer o seguinte... não é valor, cara. Isso aí é uma loucura. Porque esse ano eu gastei infinitamente menos e foi o melhor Natal da minha vida, gente. Por que foi o plot twist? Porque na época tava quente, eu só queria armar minha piscina e tomar cerveja e comer alguma besteira. E eu não pude, porque ela não deixava eu montar a porra da piscina dentro... Porque eu queria montar a piscina dentro do quarto pra eu assistir televisão, assistir filme, dentro da minha piscina. Em piscina inflável. E esse inferno não deixava eu montar a piscina. Este Natal, fui no Walmart, comprei minha costelinha, comprei mandioca. Não, tô falando mentira, não foi no Walmart que eu comprei, não. O Walmart fui só pra comprar bebida. Comprei minha Itaipava, montei minha piscina dentro do meu quarto. E foi o melhor Natal da minha vida. Peguei a costela, cozinhei bem. E tava aqui saboreando e bebendo e assistindo filme de boa. Fui na missa. Outra coisa, com ela eu não consegui ir na missa, agora eu vou tranquilo. Outra coisa, sem fumar. Com ela eu não conseguia parar de fumar, porque ela fuma sem parar. E você sabe o que acontece, ouvinte? Olha que interessante, um experimento social. Eu gastei menos. Tomei só duas latinhas de cerveja. Sim, foi a coisa mais simples do mundo. E foi o melhor Natal do mundo. Então não é valor, não. Não é valor da refeição, o que tem, não. Isso aí é coisa de pessoa vazia de espírito, pobre de espírito. Porque ela é pobre de espírito, coitada. Pobre, pobre, pobre. Pode virar milionária amanhã de dinheiro. Mas de espírito é pobre. Porque ela queria que tivesse lá um peru assado, por exemplo. Não tem como, cara. De última hora não tem como, cara. E se você não quer cozinhar, porque você disse que é escravidão, a escrava não vai cozinhar no Natal, não. Ué, mas o que você queria que fizesse pra você, fulana? Você é doente, cara. Eu me lembro que, num momento, ela tava chorando de soluçar, gente. Não foi chorinho, não. Ela começou a chorar de soluçar. Pô, mas eu não tô sentindo o espírito de Natal. É porque você destruiu o meu Natal. Ô, fulano, você tinha que agradecer eu de joelho, porque lá na sua casa, na casa da sua mãe, nem Natal não tem. Vocês não comemoram Natal lá e o seu pai não falava com você? Há mais de 5 anos, não fala nem de dar bom dia. Lá não tem ceia. Eu te dei, aí eu peguei e comecei a falar assim pra você, cara, tudo que eu podia fazer pra você, eu te fiz, eu zerei meu vale alimentação comprando isso aí pra você. Eu deixei de comprar comida mesmo, arroz, feijão, comida pra mim, pra eu almoçar, pro trabalho, pra comprar isso aí pra você. E você chorava, porque... E na hora eu só pensava assim, gente, eu acho que eu não nasci pra ter paz, porque... Na minha casa com meus pais era brigaria todo dia. Agora o dia 24 do meu Natal tá sendo esse inferno, cara. Nossa, gente, que raiva que eu tenho de lembrar disso. Como que eu pude aguentar passar o Natal com uma pessoa dentro da minha casa gritando que a casa tava suja e que eu tinha que arrumar as coisas pra fazer uma ceia de Natal. Como que eu aguentei você, cara? Além de ser um atraso de vida, me fez perder emprego. Sabe, me fez perder tempo, me fez perder muito dinheiro. Como que eu ainda aguentei você na minha vida pra encher o meu saco e atrapalhar o meu Natal, cara? Como? Como que eu te aguentei, cara? Não sei, cara, não sei. E eu só pensava o tempo todo, ouvinte, eu só queria montar essa merda dessa piscina e ficar de boa, cara. Mais nada, só isso, porque nós homens somos simples. A gente não tem muita, sabe, no geral não, mas não, eu não podia ter paz, né, cara, sabe, e aí são coisas que a gente fica refletindo, às vezes você quer fazer o bem pra uma pessoa, você acha que você tá fazendo um mega de um favor, na minha cabeça, pô, na casa da mãe não tem ceia de Natal, o pai não fala com a menina há anos, lá ela ia ficar isolada. Eu pensei, vou trazer ela para minha casa para passar o Natal comigo. Nós vamos saborear alguma coisa, tomar uma cerveja e dar risada. Na minha cabeça, eu tava fazendo um grande favor para você vir na minha casa, me infernizar e gritar no meu dia 24, cara. E tem mais. Na hora que eu via ela chorar, gente, eu me senti tão incompetente, tão impotente, que eu sentei na cadeira da cozinha e enchi o olho d'água, cara. Porque eu senti vontade de chorar. Porque eu pensei, não é possível, eu sou muito incompetente, cara. E hoje eu entendo que não. Mas na época, é lógico, eu me senti mal. Mas hoje eu entendo que não, cara. Hoje eu entendo que a doença é toda dela. Porque eu peguei o meu dinheiro e meu vale alimentação e corri pra comprar coisa por ela mesmo. E ela... cospe! Chorando e dizendo que não sentiu o espírito de Natal. Só que hoje, esse papinho pra mim não cai, não. Papinho de espírito de Natal. O espírito de Natal, ouvinte, você vai fazer com o clima que você tiver. Com o ambiente que você tiver. Você vai fazer com outras coisas. Não tem nada a ver. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia na casa de uns parentes aí bem de vida. E o Natal era um porre desgramado, cara. Os melhores Natais são aqueles que você passa com um amigo de verdade, com família que você gosta. Você pode comer uma linguiçinha com pão e tomando um suco, só isso. se a qualidade das pessoas for boa, tiver um baralho, tiver uma risada, é isso que é o Natal, cara. Sabe, a pessoa pobre de espírito é que pensa desse jeito igual ela. Que a gente dá até um misto de dó com... Não sei como é que eu sinto por ela. Mas, assim, são coisas que a gente pensa, assim... A pessoa tá completamente iludida, cara. Tá, como dizia o saudoso Thiago Carvalho, tá perdida em si mesmo. Então, ouvinte, o meu recado pra você é no sentido de te dizer o seguinte. Eu tava com a minha casa... Eu tava com meu dinheiro, tudo pronto, fui mexer com essa bosta aí. Por quê? Porque eu dei poder demais, porque eu entreguei o poder da minha vida pra outra pessoa, porque eu terceirizei a responsabilidade da minha vida pra outra pessoa. Não entregue o poder da sua vida para ninguém. Não ceda sua liberdade por ninguém. Não seja escravo de ninguém. Não quer ir numa festa? Não vá. Não quero. Ah, mas porque você tem que ir? Não quero. Não tô afim. Não quer ir conhecer família? Ou parente dos outros? Não vá. Ah, não quero. Tenho outros planos. Não quero. Acabou. Pronto. Não ceda as responsabilidades. Não ceda a sua vida pra ninguém. Porque você vai se fuder como eu me fudi. Aonde meu dia 24 de dezembro do ano passado... Foi gritaria, foi amolação, acabou com o meu plano de ficar dentro da piscina, gastei dinheiro pra aguentar ainda a humilhação e choradeira. Então não entregue o poder da sua vida pra ninguém, tá? E outra coisa, o poder seu lá, ô fulano, acabou, filho. Sua manipulação sobre mim, acabou. Agora você vai extorquir outra pessoa. Igual aquela tentativa de estelionato que você tentou aplicar em mim no final. Vai aplicar em outro, porque acabou, filho. Poder seu, acabou. A moral sua, acabou. Não vai rolar. Entendeu? Então fica aí de exemplo pra vocês. Não faça a mesma cagada que eu. Não ceda a sua liberdade. Não entregue o poder da sua vida pra mais ninguém. Você tem que ser o dono da sua vida. Ninguém sabe melhor da sua vida do que você. Ok? Bom, gente, uma banda gringa aí, que eu já até mandei mensagens pra eles, os ouvintes também já mandaram, que chama-se Antibodies, mandou uma música extra que eles estão lançando aqui no programa e mandaram mensagem de Natal. Inclusive, hoje você vai ouvir várias mensagens de Natal. Já saiba que são pessoas que foram importantes para o programa participando, tá ok? Então, eu vou agradecer os gringos aí que mandaram. Então, vocês me deem licença aqui. Hey, Antibodies! Keep fighting against this pop trash music. And here in Brazil, we will keep resisting against the junk music. Punk rock and horror punk keep resisting and keeping alive with Antibodies. Happy New Year and greeting from Brazil. Merry Christmas from Izzy Dudley and Jazza Disaster. You're listening to Night of the Meek from The Antibodies. I see mice, so see dodgy, premature. Christmas is more than finding up and down the department store and pushing people out of the way. Down the chimney of more poverty. Ah, not up on me. That's why I treat Mr. Dundee, and that's why I weep. Ah. to bring tears of joy to my eyes. There's nothing mightier than the meek of my God. I ascend to the night sky. Not of the meek, not of the meek, not of the meek. Not of the meek, not of the meek. Aqui é o Igor do Caçamba Cash, segundo melhor podcast do Rio de Janeiro, e eu venho lhe trazer aqui uma bela mensagem de final de ano, você que tá ouvindo aí. Ainda que eu não te conheça, você merece um ano novo, a não ser que você seja, sei lá, um estuprador aí, tudo bem, você não merece não. Mas é isso aí, mais um ano tá acabando, mais um ano que a gente vai ver Roberto Carlos cantando. Roberto Carlos, ainda que ele tenha 104 anos, seja quase um ciborgue, a gente vai ver lá mais um ano que você bota sem querer no Multishow. E aí passa de meia-noite, o pessoal tá na sala ali, começa a passar putaria no Multishow, e você tá na sala e causa constrangimento na sua família. Sua avó tá do seu lado e você começa a ver uma puta de uns peitiola na televisão a cabo. E é isso aí, cara. Um feliz ano novo, um feliz Natal. Esse é o 5 mais Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando aí para o nosso segundo bloco. Lembrando que o próximo bloco aí vem a sexóloga aí para tirar as dúvidas, viu? Então agora nós vamos fazer uma batidinha mais light aqui, mais leve. Nós vamos ler aqui um e-mail. E hoje eu quero fazer uma coisa muito importante. Eu quero que você preste atenção, ouvinte. Hoje eu recebi o melhor e-mail de grandes brasileiros que morreram na merda. Já pedi pra vocês, mandem e-mails pra mim de grandes brasileiros que morreram na merda. E essa história que eu vou ler hoje foi o maior brasileiro que morreu na merda que até agora apareceu. Não tem melhor... Bom, até o momento não veio melhor que esse. Olha a história desse cara que eu vou ler pra vocês. Presta atenção. Grandes brasileiros que morreram na merda. Ô, Perdani, tudo bem? Tudo bem. Um grande brasileiro que morreu na merda e hoje é completamente ignorado é Caboclo Bernardo. Este herói nasceu na Vila Regência, no Espírito Santo, no ano de 1859. Trabalhava como pescador e tinha uma vida simples, até que na madrugada de 7 de setembro de 1887, o cruzador imperial marinheiro afunda a 120 metros da praia de Vila Regência. Tá entendendo, ouvinte? Presta atenção, ouvinte, que essa história é inacreditável. O cara tinha uma vida simples e era pescador. Aí o barco, o cruzador imperial marinheiro, afundou a 120 metros da praia de Vila Regência. Com o mar revolto, Bernardo se atira no mar para passar uma corda do navio até a praia, onde os náufragos poderiam se salvar. Nas quatro primeiras tentativas, Bernardo foi arremessado de volta para a praia. Então ele estava no mar, o mar jogava de volta. E ele tentando jogar uma corda lá no barco, para salvar o povo. Bernardo foi arremessado de volta para a praia. E somente na quinta tentativa, conseguiu amarrar a corda no navio. Dos 142 tripulantes, nosso herói salvou 128, sendo reconhecido e condecorado com uma medalha pela Princesa Isabel. Pensa se esse cara não é bom. Salvou 128 pessoas. O tempo passou e Bernardo voltou para a sua vida normal. Até que 3 de julho de 1914, ele foi assassinado com um pipoco de garrucha no cafofo onde vivia. Quer saber o motivo? Nosso herói acolheu uma mulher que fugia dos maus tratos do marido e esse, por vingança, mais tarde mataria Bernardo. Continue com o podcast e abraços. Que história foda, meu camarada. Meus parabéns. Será que eu posso dizer seu nome? Vou dizer só o primeiro, Lucas. Parabéns, Lucas. Que e-mail foda. Você tá ganhando o título. Esse foi o brasileiro que morreu na merda mais foda que eu recebi até hoje. Até agora. E não tô desmerecendo os outros não, hein. Não tô desmerecendo. Mas esse e-mail aqui, esse cara, Caboclo Bernardo. Deixem esse nome na história, bicho. Esse cara é foda. Esse cara tinha que ser ensinado na escola. Outro grande brasileiro que morreu na merda. Padre Landel de Moura. Brasileiro gênio que morreu na merda. Quem mandou foi o Samuel. Só o primeiro nome, não tem perigo não. Samuel. Fala, Hernani, parabéns pelo podcast. Ouço sempre que posso. Continue crescendo. Recentemente conheci a história de um padre gaúcho chamado Landel de Moura. Ele nasceu em 1861 e foi um cientista genial, à frente do seu tempo. O padre Landel se tornou sacerdote em Roma e começou a estudar física e eletricidade quando retornou ao Brasil. Ele inventou um transmissor de ondas e um telefone sem fio ainda no final do século XIX, cara. Olha esse brasileiro, gente. O cara inventou um transmissor de onda e um telefone sem fio no final do século XIX. No exterior, os demais cientistas e inventores o viam como um gênio. Mas no Brasil ele não recebeu reconhecimento e apoio de ninguém. E por falta de recursos financeiros, seus inventos caíram no esquecimento, cara. Puta que pariu, hein, cara. Mas nós somos um bando de chimpanzé mesmo, hein. Puta que pariu. Além disso, recebeu rejeição da população local ignorante. Quando estava em Campinas, ao retornar da visita de um doente, encontrou a porta da casa paroquial arrebentada e seu laboratório e instrumentos completamente destruídos. Ficou tão triste que resolveu doar seus inventos ao governo britânico. Não conseguiu financiamento privado ou governamental para continuar suas pesquisas, nem para construir equipamentos de rádio em escala industrial. Visto por uma população ignorante como herege, impostor, feiticeiro, louco, bruxo, padre renegado, por seus inventos, por seus experimentos envolvendo transmissões de rádio em São Paulo, pagou com sofrimento, isolamento, indiferença sua posição de absoluto vanguardismo científico. No final, morreu desacreditado e incompreendido por todos. Provavelmente passou boa parte da vida dele só na fossa. E aí, tá bom pra você? Esse foi de doer mesmo. Ingratidão e incompreensão de todos os lados. Padre Landel de Moura. Mais um brasileiro que morreu na merda. Ouvintes, mandem pra mim grandes brasileiros que morreram na merda. Eu quero ler aqui. Eu faço questão de ler. Grandes brasileiros que morreram na merda. Mandem pra mim. Mas não manda pra mim Celso Pita, essas coisas não, hein. É grandes brasileiros que morreram na merda. Tô falando de gente séria, tá bom? Então, muito obrigado, Samuel, pelo seu e-mail. Não dá mais. E aí, meu caro Hernani, venho por meio deste e-mail informá-lo que estou quase me rendendo ao modo Rica Games de vez. Ficar trancado no quarto e não sair para nada. Ou então cometer o ato mais lúcido do mundo moderno, que é o suicídio. Eu não tenho o que reclamar da minha vida comparada a outras pessoas. Meus pais pagam a faculdade, alimentação, transporte e, em vez em quando, até dão dinheiro para sair. Além de não me obrigarem a trabalhar, porém, nada disso tira o pensamento que eu sou um fardo para a família. Tenho dois irmãos que na minha idade já estavam formados e um deles já constituiu família, mas continua aqui vagando sem rumo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu também sofro com isso porque os meus colegas de escola também já formaram. E já estão bem na vida. E eu tô fudido. E eu me fudi por causa de xota. Só que deixa eu te falar uma coisa. Isso aí foi um ensinamento muito profundo que eu aprendi. Uma filosofia. Ouvinte, presta atenção. Isso aqui é importante. A vida, gente, não é um jogo de tabuleiro, por exemplo, que tem começo e fim. A vida segue pela eternidade. O que eu quero dizer? Se você vai tocar, por exemplo, guitarra, e você já começa desanimado porque você é ruim na guitarra, você não precisa mentalizar que você precisa ser o bom da boca, que você precisa ser o vencedor. Você só precisa tocar, sentar e tocar. Se você souber tocar 3, 4, 5 músicas, tá ótimo. Porque você não tem um ponto final que você tem que parar. Você não tem que ser o campeão. E outra coisa, a vida não é um jogo assim. Até os 30 eu tenho que vencer. Se até os 30 eu não vencer, eu não venço mais, não. A vida, ela é contínua. Se você não vencer com 30, você pode vencer com 31. Você pode vencer com 35. Você pode vencer com 40. A vida é infinita. E ela, às vezes a gente fica apegado a conceitos assim. Eu tenho que vencer hoje. Se eu não vencer hoje, não venço nunca mais. Essa é uma coisa. E eu não tô dizendo que eu sou o bom da boca, não, viu, ô Anônimo? Eu também sou cheio de nóia desse jeito aí. Eu vejo meus colegas que deram bem na vida. Só que isso é uma filosofia profunda. Eu quero ver se eu arrumo quem que foi o cara que inventou essa filosofia, pra trazer o livro dele aqui. A vida, gente, é isso que eu tô explicando pra vocês. Você não tem que vencer hoje. É a vida, não, é a vida, é você vai morrer e o mundo continua. Você não tem que ser o campeão do mundo. Porque o mundo continua. O mundo segue, você que fica. Então você aprecia a sua vida. E você trabalha. E você compita. Ou competa? Não, compita. Contra você mesmo. Mas não contra os outros. Porque o mundo não é uma competição, não é um jogo. Aonde outra coisa importante, escuta. Não é um jogo onde um vence e os outros perdem. Todo mundo pode vencer. Eu sei que parece que eu tô falando uma frase da sessão da tarde, mas não é isso. Por exemplo, o cara pode ser feliz como enfermeiro, o outro pode ser feliz como padeiro e o outro pode ser feliz como engenheiro. O cara que é padeiro pode pegar o dinheiro dele, investir, ter uma poupança, ter um fundo, ele pode arrumar um segundo emprego, ele pode se dar bem, ele pode dar um reviravolta. A vida continua. Você não tá travado. É que é difícil explicar, gente, mas a vida segue. Não é um jogo onde um vence e todo mundo perde. Não é um jogo onde você tem que competir com todo mundo. E não é um jogo onde você tem que ser o bom. Por exemplo, se você vai começar a tocar bateria agora, você não tem que colocar como ideal que você tem que ser o cara daquela banda perfeita, não. Você pode começar a tocar bateria simples agora aí, pegar umas músicas do Legião Urbana, pegar umas músicas do Paralama de Sucesso e tocar. É só isso, acabou. Você não tem que ser o bom. Quem que falou pra você que você tem que ser o bom? É o seu ego que grita. Então essa coisa de querer competir com os outros, competir com o parente, competir com o amigo, é o ego. Mas a vida em si não é nada disso. Isso é tudo coisa que a gente coloca na cabeça da gente e aí a gente vai se frustrando e vai... Essa loucura, viu, ouvinte? Essa loucura que a gente tem é a gente mesmo que criou. Porque não tem nada dizendo pra você que você tem que ser assim. Nada. Você só tem que viver. A vida segue, cara. Tá? Tenho um certo problema com álcool. Me meto em confusões que no dia seguinte nem sei como foram ocasionadas. Dessa última vez, fui defender um homossexual de ser atacado por 6 marginais e apanhei aleatoriamente. Felizmente, só ganhei hematomas que passaram com 2 dias. Tenho vergonha de eu mesmo. Mas isso aqui, ó, essas histórias de briga são massa, cara. Deve ter sido uma boa história. Tenho vergonha de eu mesmo. Sinto que não sou uma pessoa boa o suficiente para estar vivo. Apesar de nunca ter ferido alguém injustamente, muito menos roubado, queria uma solução para isso, cara, pois já não aguento mais. Meus pais vivem angustiados por eu ser tão desligado e desaparecer na noitada quase todo final de semana. Isso parte meu coração, pois queria dar orgulho aos meus velhos. Meu pai tem tanto desgosto que nem fala mais comigo. Então vamos de novo lá no que eu falei? Será, isso eu tô perguntando, não tô afirmando. Será que os seus pais vivem angustiados ou você vive na impressão que eles estão angustiados? Essa é uma pergunta importante. Presta atenção na pergunta, vou repetir. Será que os seus pais vivem angustiados ou você vive na sua cabeça, criando essa ideia de que você tem que ser um vencedor? Será que você vive na sua cabeça a ideia de que os seus pais vivem angustiados porque você ainda não vingou na vida, por exemplo? Será? Fica a pergunta. Faz uma reflexão aí. Mulheres não são nem 2% dos meus problemas. Por isso tenho um pé atrás com todos que se dizem MGTAL. No dia que esses caras banirem totalmente mulheres da vida deles, irão ver como é tão pequeno perante os problemas que é estar vivo. Mais ou menos. Sem ficar sem mulher também, você enlouquece. Atualmente, o que penso em fazer é continuar malhando, manter minha rotina de alimentação saudável, banho gelado, no wanks, largar o álcool e, na melhor das hipóteses, passar em um concurso que quero muito. Na pior das hipóteses, arrumar um emprego suportável onde eu possa guardar a grana durante um certo tempo para poder sumir no mundo. Estados Unidos, talvez. É isso. Um adeus e até logo. Poucos e grandes momentos juntos que guardarei para sempre, bicho. Cara, o que eu podia dizer, eu falei. Outra coisa. Tem momentos da vida, gente, que a gente tá perdido em turbulência de pensamentos ruins, pensamentos nefastos. Eu já passei por isso. Eu sei. Eu entendo você. Pensamentos onde a gente acha que não, a vida não tem sentido e que não tem... a vida não tem mesmo, também não vou mentir. Mas assim, você fica perdido nisso e aí você se desespera. Eu te entendo perfeitamente. E aí seria um momento legal de você ter uma mulher companheira, que não existe mais, né? Acabou. Mas quando elas existiam, pra te dar um abraço, pra te dizer, ó, tô aqui com você, né? Mas agora não tem mais, isso aí já é passado, né? Mas estes momentos irão certamente passar, tá bom? Acalma, fica tranquilo e pensa no que eu te falei. Você não tem que vencer hoje. Inclusive, pela sua escrita, eu acho que eu sei quem você é. Então eu já sei da sua história, eu sei que você tá tudo encaminhado pra você vencer na vida. Tá tudo encaminhado. Só que você tá desesperado, você quer vencer hoje. Hoje não dá. Mas amanhã, talvez. Depois de amanhã, mais chance. E calma que vai chegar lá. Pode ficar tranquilo, tá bom? Um abraço, meu amigo. Para o podcast. E aí, Erdani, por favor, não diga meu nome. Parabéns pelo programa. Conheci naquela primeira vez que o Thiago divulgou. Obrigado, irmão. Em um dos seus últimos programas com a participação dos ouvintes, quando o cara disse que o irmão dele fumava maconha, rachei com a sua reação. Mas gostaria de entender, não sei se é o caso do irmão do ouvinte, mas na sua opinião, existe diferença entre um cara que trabalha desde os 15 anos de servente, ajudando o pai, nunca em nenhum dos seus 3 empregos com carteira foi demitido por próprio erro ou justa causa, tem um bom relacionamento com os pais, tem casa e moto próprias, relacionamento estável há 9 anos, curso superior completo, bacharel em química tecnológica e fuma maconha de forma recreativa em sua propriedade privada, meu caso, para alguém que consome apenas as drogas que o Estado lhe permite usar? Então, repetindo a pergunta dele. Ele perguntou se existe diferença entre um cara trabalhador que fuma maconha e o cara que usa as drogas que o Estado permite, que no caso seria a bebida. Não sou daqueles hipócritas que dizem que não faz mal nenhum. Curto muito o seu programa. Qualquer dia, se quiser trocar umas ideias, é só chamar. Até a próxima. PS, não tenho a intenção de fazer apologia ao uso de qualquer substância. Presta atenção, ouvinte. Eu acho que a gente... deixa eu só explicar. Esse programa que você tá falando que eu fiquei barbarizado, o ouvinte falou que o irmão dele fumava maconha dentro de casa, com a filha pequenininha de colo e com a esposa. E com a mãe dele. Dentro de casa fumando maconha. Quer dizer, é um negócio, pro cara fumar maconha perto de criança e perto da mãe, eu acho que é falta de respeito, entendeu? Por isso que eu fiquei barbarizado. Não acho que a maconha seja pior que o álcool, não. Não acho. Já fumei maconha algumas vezes na vida, mas muito esporadicamente, porque eu fico muito louco. E eu não acho que você tá errado não, cara. Manda bala aí, trabalha, fuma sua maconha aí, manda bala, cara. Eu, Hernani, não tenho nada contra não, cara. Sei que vai ter ouvinte que vai ficar bravo, tudo bem, vocês podem ficar. Pra mim, eu acho que o álcool é pior que a maconha, é minha opinião. Mas eu, por exemplo, ultimamente eu não tô nem bebendo e faz muito, mas muito tempo que eu não fumo maconha. A última vez que eu fumei, se eu não me engano, foi com a minha ex-companheira. Um dia aí eu comprei um banza, né, fumamos... E foi legal, cara. Também não vou mentir. Foi legal pra caralho, mas... eu não fumo toda vez, não. Eu fico muito ruim. É isso aí, tá? Então, eu acho que você tá certo aí. Manda bala, faz o que você quiser aí. Como dizia o Raul Seixas, faz o que tu queres, porque é tudo da lei. E se ouvinte quiser ficar bravo, sinto muito. Mas é a minha opinião, tá? Expectativas. Olá, Hernani. Neste final de ano estarei prestando uma série de vestibulares, Enem, Fuvest e Vunesp. Não tenho muitas expectativas de fazer boas provas, pois estudei pouco ao decorrer do ano. Entretanto, as expectativas criadas sobre minha pessoa são altas, e temo não correspondê-las, pois tudo o que os meus pais querem é a minha felicidade, mas também não me sentiria conformado em não retribuir reciprocamente. Aqui, ó, o que eu falei pra vocês... Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Só pra você não... Ouvinte, pra você ver que eu não tô mentindo. Eu vou repetir, escuta com atenção e faz uma reflexão na sua vida pra você ver se não tem... Se o que eu falei não tem cabimento. Presta atenção, eu vou repetir. Não tenho muitas expectativas de fazer boas provas. Estudei ao decorrer do ano. Entretanto, as expectativas criadas sobre a minha pessoa são altas. E não temo correspondê-las. Pois tudo que os meus pais querem é a minha felicidade. Então os pais dele querem a felicidade dele. Mas também não me sentiria conformado em não retribuir reciprocamente. O que, que eu falei pra vocês lá no e-mail do rapaz? Só pra completar aquilo lá. Tá vendo? Isso são coisas que a gente que cria. O pai do rapaz, não, o pai do rapaz é lógico, quer que ele passe na faculdade. Mas quer antes de tudo que ele seja feliz. É lógico, seu pai, sua mãe quer que você seja feliz. A gente que cria essas loucuras na cabeça da gente. E eu tô me incluindo, eu não sou guru, não. Eu sou um merda. Eu fico pensando que eu sou um cara que deu desgosto pros pais e tudo. Não tô entrando nesse mérito, não. O que eu tô dizendo pra vocês é que, olha só, é a coisa da nossa cabeça. Não é que o mundo tá cobrando de você isso. Às vezes, não. Eu até entendo que às vezes tem a pai aí que é exigente. Tudo bem, não tô... Mas tá vendo como é que... Por exemplo, no caso do ouvinte aqui, é ele que criou. Ele que criou o negócio. Ele que criou o próprio inferno dele. Ele que inventou o inferno que ele tá. Vocês entenderam como é que é? Na verdade, penso que é algo muito difícil lidar com uma expectativa que não teve algum retorno. Seja de pais que não conseguiram criar seu filho. Uma desilusão amorosa. De uma grande amizade que se rompe devido a influências. Ou até mesmo com si mesmo. De ter um sonho e não conseguir alcançar. Mais uma vez lá o que eu falei. Você tem um sonho e não conseguiu alcançar? Mas o ano que vem tá aí de novo. Você vai tentar de novo. Você não precisa realizar o sonho agora. Quem... Ouvinte, quem que disse pra você que os seus sonhos tem que realizar agora? Quem que falou pra você? Apareceu um anjo na porta da sua casa e falou, ó, você tem que realizar o sonho esse ano. Se não realizar esse ano, nunca mais. Ou é agora ou nunca mais. Você escolhe aí. Não! Amanhã você pode tentar de novo. Ah, não passei no vestibular. Tá lá, amanhã você vai de novo. Você entendeu como é que é? São coisas, gente, que a gente que cria isso na cabeça da gente. E a gente entra nessa loucura. E aí a nossa vida vira esse inferno. Você tá entendendo, ouvinte? E não deve ser... Eu não tô criticando o ouvinte que mandou um e-mail, não. Tô só fazendo uma reflexão aqui, viu? E deve ser algo que dói muito emocionalmente falando. São tantos sonhos e expectativas que com o passar do tempo se tornam cada vez mais distantes da nossa realidade. E apesar de eu ainda ser muito novo, 17 anos, o único motivo de eu ainda correr atrás dos meus sonhos é dar conforto e uma vida melhor para a minha família, mesmo que isso não esteja nas expectativas deles. Sou caipira, cara, sou. Vim da roça, cara. Vim. Tomei no cu com mulher, cara. Tomei. Levei golpe financeiro de outras pessoas? Levei. Sou burro? Sou. Mas alguma vivência de vida eu tenho, não tem? O que eu acabei de falar, eu descrevi... Eu não... Juro, não tô mentindo, ouvinte. Eu não tinha lido o e-mail do cara. Falei aqui pra vocês. É esse inferno dessa expectativa que a gente cria na cabeça da gente... É esse inferno dessa ideia que a gente tem que ser um campeão. É essa merda que ensinaram pra gente quando a gente era criança, que a gente é especial. Porque a mãe fala pro filho que ele é especial, ele acha que ele, se ele não for o número 1, ele não é ninguém. Ele não entende que se ele for o número 3, tá bom? Porque ele venceu muito. E você não tem que vencer os outros, você tem que vencer você. Você não tem que competir com o cara da escolinha, porque o cara da escola entrou na Petrobras... Se eu não entrar na Embraer, se eu não entrar na Ford, eu não tô bem. Que é isso, você vai ter o seu tempo. Só que é esse inferno dessa expectativa que a gente cria na cabeça da gente. Você entendeu? E aí, com essa mente que a gente tem, que a gente é especial, a gente pensa que a nossa expectativa tem que se cumprir. E não é assim que o mundo funciona. Não é o mundo que se adapta a nós. Mas somos nós que nos adaptamos ao mundo. Tá certo? Então é essa merda dessa expectativa, é a gente que cria, ouvinte, o inferno da nossa cabeça. Você tá vendo como é que é? Eu cravei lá atrás e acertei aqui. E eu juro pra você, juro, eu tô abrindo o e-mail do cara aqui agora. Eu não ensaiei isso aqui que eu tô falando pra você, não ensaiei, tá? Então, o único motivo ainda de correr atrás dos meus sonhos é dar um conforto e uma vida melhor para a minha família. Mesmo que isso não esteja nas expectativas deles. Meu amigo, você tem 17 anos. Você vai dar muito conforto ainda. Você vai começar a fazer sua faculdade. Ah, não passei esse ano. Tem o ano que vem. Ah, mas não passei no ano que vem. Tem o outro ano ainda. E tem ainda que depois de tudo ainda você pode fazer cursinho. Tá? Você pode fazer cursinho pela internet de graça. Paga nada. Vai lá, acessa a internet. Ah, mas eu tenho dinheiro. Então vai, faz um cursinho presencial, melhor ainda. Porque você não tem que passar esse ano. Quem que disse pra você que você tem que vencer agora? Você não tem que vencer. Agora não. Você pode construir agora pra vencer lá na frente. Eu quero dar um conforto e uma vida melhor. Você vai dar, calma. Só que você não vai dar agora, porque você tem 17 anos, você é cabaço. Você não tem nada, não tem como. Mas amanhã você pode dar. Depois de amanhã você pode dar. Nada tá te segurando, nada te impede. Então calma, tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Escuta o caipira aqui. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu, com 25 anos, fiz técnico, fiz profissionalizante, entrei numa federal, não me formei e tô recomeçando a vida agora, cara. Eu sou o bom da boca? Eu tô dizendo pra você que eu sou exemplo? Não. Até acho o contrário, não, acho que eu não sou exemplo, não. Eu sou exemplo do que você não deve fazer. Mas você, com 17 anos, você tem toda essa caminhada. Você não tem que passar esse ano. Você não tem que passar o ano que vem. Quem que falou isso pra você? É a sua mente que cria esse inferno que você vive. Não sei se você tá vivendo um inferno. Eu, na sua época, eu vivi esse inferno. E eu coloquei na cabeça que se eu não vencesse na vida, eu estaria decepcionando os meus pais. E eu entrei numa paranoia, ouvinte, que eu tive que frequentar psiquiatra e psicólogo. Porque eu coloquei na cabeça que eu ia ser um fracassado. Isso aconteceu, isso é real. Mais pra frente eu conto essa história aqui. Eu entrei numa paranoia, viu, ouvinte? Eu coloquei na cabeça que eu tinha que vencer, porque eu não podia ser um fracassado com 17 anos. Eu entrei numa paranoia tão forte, mas tão forte que eu tive que tomar Rivotril. Isso é real, isso aconteceu, cara. Isso é real, tá? Então, fica esse relato aí. Agradecimento. Fala, Confrade Hernani. Eu nunca sei se é Confrade ou Confrade. Eu falo Confrade. Meu nome é Rodrigo, tenho 21 anos e escuto Sociedade Primitiva desde os primórdios do programa. Queria te agradecer muito pelo trabalho que você tem desenvolvido, não só com o podcast, mas também no trato que você tem com o pessoal da comunidade de fracassados de bom coração que formamos. Só que eu quero informar você e os ouvintes que ano que vem tem trampo, faculdade e a minha vida também, né? Que eu tenho uma vida fora daqui. Então, assim, ajudo, converso de bom coração. Não ajudo, não. Só converso, né? Porque ajudar é muita coisa. Converso de bom coração, cara. Converso porque eu gosto de falar com vocês. Só que no ano que vem, vocês não vão achar que eu tô metido, porque eu não tô respondendo vocês não, hein, seus cabaços. É porque eu tô sem tempo. Porque tem nego que acha que eu sou metido. Eu não sou metido, não. Para com essa merda aí. Foi graças ao seu podcast e ao de outros, como Saco Cheio, Decadência, Cagando e Andando, e mais recentemente o Caçamba Cast, que comecei a me abrir para mais oportunidades na vida. Estudo engenharia química numa federal, e neste semestre passei no processo seletivo da empresa júnior do meu curso, onde agora desempenho a função de gerente de projetos e coordeno uma equipe. Tem sido uma experiência difícil, já que sou ansioso e tenho fobia social, mas muito engrandecedora e gratificante. E isso só foi possível por causa da atitude. Vai lá e faz. Parabéns, cara. Parabéns. Vou repetir, ouvinte. Ele entrou, foi lá e arriscou. Agora ele entrou como júnior de gerente de projetos. Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. Coloca na cabeça a ideologia do sofista. É os sofistas. O povo gosta de falar do Sócrates, do Platão, eles são gênios mesmo. São gênios, não tô desmerecendo, não. Mas tem os sofistas. O sofista é o cara que vai e faz, mesmo sem saber. Você vai e faz, e vê o que acontece. O sofista é o cara que abre a boca pra falar, mesmo que ele não sabe. Porque ele acha que ele sabe. Mas não tô dizendo também pra você ser um cara ignorante, não. Mas tô dizendo assim, você não precisa ser o bom da boca, não. Vai e faz, e vê o que acontece. Aí depois você decide. Parabéns, cara. Não é lá algo grandioso, claro, mas é uma pequena vitória que trouxe mais uma perspectiva para a minha vida e sou muito grato a você por isso. Eu que sou grato por você ter mandado esse e-mail maravilhoso para cá. Fica aí uma recomendação de um assunto para tratar no podcast, talvez em um episódio especial. Motivação, disciplina e procrastinação. Um dos maiores problemas que eu tenho na minha vida pessoal é ficar enrolando para fazer as coisas e acho que isso é uma característica comum das pessoas como nós, ouvintes. Eu também. Eu tô aqui para arrumar minha casa faz tempo, cara. Tá uma foda. Vídeo caso do Teixeira, que precisa dar um jeito no olho. O Teixeira tá foda, hein, Teixeira? Vai operar, Teixeira. Sei que não é um tema simples, mas quem sabe não seria legal fazer uma discussão sobre isso com outras pessoas e contar um pouco mais de como você se motiva. Eu tenho algumas coisas que eu faço pra me motivar sim, cara. Tá? Esse é um puta de um assunto. Só que como eu disse pra vocês, eu preciso primeiro arrumar minha casa, né? Pra falar aqui, eu tenho que ser o exemplo, né? A minha casa tá uma zona e eu não arrumo essa porra aqui. Mas é um ótimo assunto. Tenho algumas histórias interessantes para contar, mas deixo para enviá-las em outros e-mails, porque este aqui já está ficando extenso. Estou sempre na expectativa do próximo episódio do podcast, e independentemente de nossas opiniões convergirem ou não, ele é sempre uma grande fonte de entretenimento e informação. Abraço, Hernani, e muito obrigado por tudo. Pode falar o seu nome, será? Você botou aqui? Só o primeiro, não tem problema. Rodrigo. Rodrigo, parabéns, Rodrigo. Parabéns por esse e-mail. Parabéns por você ter conseguido essa vaga. Vai e faz. É isso mesmo, você tá certo. Mete a cara. Tá? E obrigado pela sugestão. E mande e-mail, sim. Mande e-mails que vai ser uma honra ler aqui no programa. Tá? Acabou. Acabaram os e-mails aqui. Vamos para a nossa segunda música, e não vai ser uma só música. Eu quero que você preste atenção, gente. Essa banda que eu vou escolher, todas as músicas deles são curtas. Todas as músicas. Então, como as músicas deles são curtas, eu pedirei 4 músicas deles em seguida. Porque as músicas deles têm 1 minuto. Você entendeu, ouvinte? Então, como a música deles é curtinha, eu vou pedir 4 músicas, mas que vai dar o tempo de uma. Você não vai nem sentir, tá bom? É uma banda foda de Brasília, muito boa, que tem letras ácidas, letras corrosivas e um humor sarcástico, mas críticas profundas e sinceras. A primeira música que eu vou pedir é Ninguém Neste Mundo É Porra Nenhuma, aonde a banda fala, você pode ter dinheiro, você pode ter amigos e um bom emprego, mas o mundo passa e você vira pó, porque ninguém neste mundo é porra nenhuma. Música foda. Segunda música vai ser Eu Não Sei De Nada, que é uma música foda, que ele fala, eu não sei de nada, se você souber, por favor, você me fala, que é um cara que tá perdido na vida. A terceira música é 2012, que ele fala que se o mundo não acabar, ele tá fudido, que é um cara que tá esperando o fim do mundo, porque ele tá cheio de dívida e tá fudido da vida, então ele precisa que o mundo acabe logo. E a quarta música vai ser Roubaram Meu Rim, que é a música que conta uma história de uma loira em Brasília que roubava órgãos. Ela saiu no noticiário, ela colocava droga na bebida do cara, levava ele pro motel e roubava o rim dele e colocava naqueles tupperware, não é tupperware, aqueles isoporzão, enchia aquilo de gelo. Eu não sei se encostava o amante no estacionamento, eu não sei explicar. Eu sei que eles arrumavam um daquele engradado cheio de gelo e roubavam órgãos, isso nos anos 90. Não sei se foi boato, mas saiu no noticiário de Brasília e eles fizeram a música Roubaram Meu Rim, tá? De brinde, vamos fazer um brinde? Vou botar uma música que tem 30 segundos, que chama-se Vai Trabalhar Vagabundo, tá bom? A gente volta já. Aqui é o Brian do podcast Decadência, né? Queria mandar um recado aí. Queria falar que eu conheci o Hernani aí praticamente junto, né? Quando eu comecei a criar o meu podcast, ele também criou o dele, né? E eu, falando sinceramente para vocês aí, o Hernani é um das maiores pessoas aí que eu já conheci. O cara realmente tem um coração muito grande, então vou dedicar minha participação, né, nesse vídeo dele aí. É uma homenagem ao Hernani aí, que é um das melhores pessoas que eu conheci do fundo do meu coração, né? Então, falando aqui é o Brian, né? Assim como mais, Sociedade Primitiva. Assim como a Sociedade Primitiva. vagabundo! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar, vagabundo! Aqui é o Pedro, de um podcast que eu gravei com o Hernani, eu acho que é o episódio 9, que é assassinar o meu pai. Sobre isso, atualizando, tá normal, minha vida tá melhorando, tá tudo sendo resolvido. Ele me convidou aqui, o Hernani, para fazer um recadinho final do ano para as pessoas. E eu queria dedicar esse pouco tempo que ele me cedeu para agradecer ao Trindade, que foi um cara que eu conheci entre os grupos do podcast aí. E ele me ajudou muito nesse tempo que eu precisava conversar. E ultimamente eu acabei vacilando com ele e fazendo coisa errada. E ele me bloqueou. Mas eu queria agradecer muito esse tempo que ele perdeu comigo, me ajudando e conversando. E agradecer por tudo. Isso. Obrigado de vocês aí do podcast, o grupo, a galerinha, são muito bom. E um bom ano pra vocês, que a vida de vocês melhore, que a minha tá melhorando, cara, realmente. Valeu, assim com mais Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos aí, voltando do segundo bloco, assim com mais especial final de ano, como eu prometi pra vocês aí, durante essas duas semanas, esse programa aqui só se supera, a gente só traz cara fera pra cá. E hoje nós temos aí uma sexóloga, que é uma menina boa, uma menina que eu conheço aí, que é trabalhadora. E é companheira de um amigo meu, que eu gosto muito, que gostaria de mandar um abraço. Um abraço, Erlon. Parabéns aí pro seu Paraná que subiu. E hoje eu vou receber aqui, para ler os e-mails de vocês, a sexóloga Maria. Fala, Maria! Cara, eu não sou sexóloga, não sei de onde você tirou isso, não sei quem te falou isso, mas essa não é a minha área de conhecimento. Mas você não mexe com um negócio de sexo, de sexóloga? Na verdade não, né? Não sei por que você... Mas não era educação sexual que você mexe? Não. Mas da onde que eu arrumei isso? Não sei, cara, você só quer e-mail, só quer visualização. Mas se eu não falasse que você era sexóloga, o povo não mandava e-mail. Então, tô ligada. Mas você entende, pelo menos, né? Ou você é virgem? Não, entendo. É tudo... Não sou virgem. Ah, então pelo menos isso. Você é gêmeos, né? Puta, eu não sei que não é virgem. Ô, Maria, você quer que chame você de Maria Eduarda, de Madu? O que você prefere? Madu. Por quê? Maria fica parecendo que é aquela tiazona da merenda, né? Difícil. Então vai ser a Madu. Madu, como você sabe aí, eu anunciei que ia ter uma sexóloga, mas pra ser justo, você conhece bastante do assunto aí. Não, agora não levando pro lado da putaria, mas você entende, porque uma vez você falou que você queria até falar sobre DSTs e tal, e aí eu acho que você tem um conhecimento legal aí pra falar sobre isso, né? Tenho, já estudei bastante sobre o assunto. Bom, então vamos lá. Primeiro e-mail que eu vou ler aqui. Vamos ver aqui. Especial de final de ano. Pergunta, vamos ver aqui. Peraí que tá abrindo aqui. Aí, pronto. Vamos lá. Ele pediu anonimato? Pediu. Pergunta por especial de final de ano com a sexóloga. Como eu posso saber que a mulher com quem eu transei era virgem de fato? Quando se procura essa pergunta, geralmente encontra-se o que define a virgindade ao rompimento do hímen, ou o que é a primeira relação sexual. É possível uma mulher transar, não sangrar e perder a virgindade? Pergunta baseada na minha ex, que alegou ser virgem e não sangrou. Abraço, Hernani. Sigo a você nesta jornada. Por anônimo. Um abraço, anônimo. Então, é possível transar, não sangrar e não romper o hímen. E o jeito de saber se a pessoa é virgem ou não é ela te contando, porque ela pode ter transado e você só pode descobrir se o hímen foi rompido ou não em um exame médico. Não tem como você chegar lá e tentar olhar, que você não vai conseguir ver nada. Então o procedimento que você dá pro ouvinte é levar a mulher dele num ginecologista e fazer um exame. Exatamente. E acreditar nela, porque... Ela pode falar pro ginecologista que é virgem, já ter transado e o hímen não ter rompido. É, mas... aí ele não tem como te falar. É, mas esse papo aí tá meio esquisito, porque o último programa foi com o rapaz lá, o Alexandre, sobre traição. Ele falou também que a mulher meteu esse migué nele, viu, o Madu? Eu tava ouvindo. Ele falou que, assim, que existem... era M em complacente, sai fora, isso aí é conversa. Existem 5 tipos de M, na verdade. O complacente é o mais raro, mas existe. E hoje em dia todo mundo fala que tem. Isso. Só pra dizer que, que é virgem. Mas eu tenho amigas que perderam a virgindade, não sangraram nunca. Tipo, acontece. Ah, entendi. Então, resumindo, não tem como descobrir. Agora, uma dica que fica, mano, com todo respeito a você, respeito ao Erlon, mas um rapaz falou um negócio pra mim que eu achei curioso. Ele falou assim, com respeito, não tô desrespeitando, senhor. Tá bom. Mas ele falou assim, pô, mas ô Hernani, uma mulher falou pra mim que era quase virgem, que só teve uma relação com o namorado. Aí começamos lá no rally rola e tal, e aí eu fui ficar com ela, fui comer ela, chegou lá na hora... Na primeira noite, ela já fez anal comigo e deixou gozar na boca dela. Eu falei assim, essa mulher não é quase virgem, pô. É lógico que não é, cara. Então você vai, essas coisas você ganha na cama também, hein? Mulher muito sedenta na cama, calma aí, bicho. Olha, eu acho. Eu tenho uma menina que estudou comigo. A gente tava na sétima série. Sétima ou oitava. Ela tinha um namoradinho, que era um colega nosso. E daí ela chegou, porque no meu círculo de amigos, todos nós éramos virgens com 14, 15 anos, né? E daí ela chegou pra gente e falou, ai, ontem eu dei pro André. Daí a gente, nossa, mas como assim? Dela, ai, mas foi só o cu. A primeira vez dela foi com sexo anal, tipo. Acontece, né? Se o cara tiver um papo muito bom e a menina for muito burra, dá certo. Bom, vamos aqui ao segundo. Então tá bom. Então, resumo. Se você quiser saber, leve pra fazer uma perícia. Mas isso vai broxar totalmente seu namoro. Então você ganha na cama, na conversa, e faz uma perícia também do histórico da mulher. Exatamente. Segundo e-mail. Desespero. Isso aqui não tem a ver com sexo, mas tem a ver com saúde mental, que eu sei também que você se interessa. Aham. Desespero, frustração, raiva e entusiasmo. Caro Hernani, parabenizo o seu espírito de luta. Recomendo que você processe qualquer pessoa que difame você e este programa, fazendo críticas injustas, como por exemplo te chamar de racista, homofóbico, misógino ou qualquer coisa que sabemos que você não é. Mesma coisa de Patricinha... Opa, começou os português difíceis. Mesma coisa com patricinhas feministas que ficam patrulhando o seu podcast. Uma coisa é a liberdade de expressão, outra é a prática da calúnia e difamação das pessoas. Só de receberem a citação, elas ficam com o cu na mão. Cara, eu agradeço o seu conselho, só que eu vou te falar uma coisa. Você tá certo. Só que eu tô numa fase da minha vida que eu tô gastando muito tempo e dinheiro com esse programa. Eu tô na faculdade e eu tô no trabalho, cara. Eu não tenho tempo pra nada. Eu não vou mexer com o advogado, mas você está certo, mas é que eu estou sem tempo para isso. Dito isso, os últimos 5 anos foram muito bons para mim. Morava fora, fazia faculdade, tinha rotina própria, 1 ou 2 amigos, uma moça que eu adorava, um círculo social no qual eu percebia inserido, enfim, uma vida. Mas a marcha dos acontecimentos me colocou num quarto... na casa dos pais, ambiente no qual não me conformo de estar. Estou procurando oportunidades para sair dessa cidade que eu odeio. Os colegas de profissão são um ninho de cobras fofoqueiras. Quer fazer algum comentário por enquanto, Madu? Essa parte do colega de profissões ninho de cobra, isso é a coisa mais comum, tem no mundo inteiro, não vai mudar. Então, nem... Aí nos Estados Unidos também tem? Muito. Ixi. O que deve ter dinheiro que fica sabendo que você é brasileiro e pensa que você faz programa, hein? Sim, não, eles olham e perguntam, você é brasileiro? É que por eu ser muito branca, eu tava ruiva e tudo, eles não... Eu já ouvi cada pergunta ridícula, tipo, tem Natal no Brasil? Tem Natal. Que tipo de... você trabalha com o que aqui? Aí você demora pra responder, eles perguntam com entretenimento? Aí você fica, na verdade não. Eu vou até, eu acho que se a coisa engrenar aqui, se tiver com tempo aí, gente podia fazer um outro bloco com você contando as suas histórias daí, pode ser? Se eu, dependendo do que você quiser saber, porque até agora eu tô aqui faz pouco tempo, não tenho tantas histórias, mas dá pra contar alguma coisa assim. Bom, continuando. A minha vida sexual é nula por... Mas deixa eu só fazer um comentário aqui. Morar na casa do pai, se você estiver ganhando uma grana legal e a sua relação for boa, você pode pegar essa grana aí... Eu não vejo problema nenhum. E você investe. Compre ações, compre Bitcoin, investe que você vai ficar bem, porque você não vai pagar aluguel e você só vai ter dinheiro pra investir. Sim. Uma maravilha. Uhum. A minha vida sexual é nula por completo e não poderia ser diferente. Acho patético levar garotas para a casa dos pais, seja vagabunda ou pura. Então, só fazer um comentário aqui. Motel, já cansei de falar isso aqui no programa, não leve para sua casa, porque você vai levar uma maluca para sua casa, depois no outro dia você vai ter que aguentar ela na porta da sua casa. Existe motel, gente. Quando eu falo isso, o povo deve pensar que eu tô falando de chiqueiro, não é. Motel limpo, que troca, cara, tudo, tudo limpinho, R$60. Eu nunca fui no motel e nunca vou. É muito nojento. Não, mas no caso do rapaz, vai. Não, mas eles higienizam lá também, não é assim não, Madu. Não, impossível. Eu não acredito, cara. Mas a maioria das mulheres vão, então você leve ela lá. R$60, cara. Se você não tem R$60 pra comer uma mulher, cara, então larga a mão. R$60, cara. Mais uma embalagem de João Tex, R$10. R$70 pra comer uma mulher, cara. Mais uma cerveja que você vai ter que pagar pra ela. R$80. Tô só subindo a conta aqui. É, tá ficando cara essa mulher. Mas só ficando caro na rua. Quando chego do escritório, me fecho no quarto. Lendo literatura e matérias de concurso. Assistindo aulas online, procurando editais. A punheta tem sido um grande quebra-galho. Embora em um ambiente no qual existem opções femininas, ela de fato seja desnecessária. Nessas condições atuais, quando o sexo feminino é um artigo de luxo ou está fora de questão, ela tem se tornado essencial para desenvolver o meu foco para as questões mais importantes. É um método que funciona? Eu acho que não, só dando meu relato. Você fica meio relapso, viu? Depois você dá uma pesquisada, isso aí deixa você meio relapso, mas vamos lá. Vejo que as pessoas que reprimem esses desejos normais passam mais tempo pensando e raciocinando métodos para não se masturbarem, o que efetivamente para construir algo produtivo e benéfico... Não, tá faltando acento aqui, porque... efetivamente para construir algo produtivo, não, acho que, não sei, e benéfico, o que seria a intenção em primeiro lugar, então... Ele tá falando que as pessoas que reprimem, eu por exemplo, passam mais tempo pensando e raciocinando métodos para não... Não, não, pior que não, depois vai virando hábito, cara. Calma, fica tranquilo. Nessa... Na hora que você quiser comentar, eu sou Faustão, viu? Eu vou interrompendo. Na hora que você quiser, você dá um grito aí, porque tá. Eu paro aqui. Ah, tá, então eu vou falar. Ele fala ali do pessoal que fica procurando métodos para não se masturbarem. Isso quem faz é a gente que tem tempo ocioso. Porque quem trabalha, estuda, faz várias coisas, o cara não tem tempo de pensar em se masturbar, acredito eu. Tipo, você não vai estar no meio do trabalho pensando, nossa, hoje eu vou chegar em casa e não posso tocar uma pinta. Tipo, você tá ocupado, verdade, você tá fazendo alguma coisa. Mas pra quem quer, tu arruma tempo também, isso aí você tem que ter controle. Nesta situação, eu não me sinto capacitado para expressar em público minhas opiniões políticas, filosóficas e mesmo jurídicas. Estou apenas reunindo conhecimento para que um dia eu possa fazê-lo. Tenho assistido às aulas de curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, e isso tem inspirado muito das minhas ações e seleção de leituras. Aprendi que não existe divisão entre ambiente real que estamos e ambiente ideal que cobiçamos. Todas as desgraças da sua realidade são substâncias da sua formação, não são obstáculos. Ele diz ainda que, peraí, deixa eu só dar uma brequinha aqui. Eu acho que essa visão sua, vamos começar aqui, eu não me sinto capacitado para expressar em público minhas opiniões políticas. Isso aí eu não concordo com você. Tem uma corrente filosófica grega antiga, que são os sofistas. Depois você dá uma olhada pra você ver. Os sofistas, eles diziam o seguinte: você tem que expressar mesmo que você não saiba, porque você só tem que parecer que você sabe. Eu vivo meio que esse ideal aí, cara. Eu falo as coisas e eu expresso, cara. Eu acho que isso aí, você tem que ter atitude, você tem que ter palavra, cara. Eu sou mais ou menos assim, eu pego um pouquinho de conhecimento de cada um, aí eu dou uma opinião meio por cima, e se a pessoa não se aprofundar, eu saio de muito inteligente, assim, porque daí eu sinto cada coisa. É, isso aí. Certo. Isso aí é conhecimento de vida, isso é importante. Você não tem que... Deixa eu falar só mais uma coisa pro ouvinte. Ninguém sabe de tudo, não. Isso é uma ilusão, é uma mentira. Ninguém... Não, é lógico, vai ter um cara aí, um japonês cabeçudo que sabe de tudo. E é bom não saber. Não, o japonês sabe de tudo. Tudo que você pergunta pro japonês, ele sabe. Mas pra nós que somos aqui, chimpanzé aqui, nós não sabemos das coisas. Aí você tem que saber um pouquinho de tudo e você se vira. É, eu não concordo, né? Mas tudo bem. Então, aí ele diz ainda que o Brasil é o país das vocações. Ah, esse texto aqui dele é interessante, presta atenção, Madu. É do Olavo de Carvalho, isso aqui, ele falou que, inclusive ele fala que o Brasil é um país triste, mas presta atenção. O Brasil é o país das vocações frustradas, é o país onde é normal ser fracassado e é onde dar certo é uma exceção que requer um milagre divino ou uma intervenção diabólica. Só as pessoas diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo é que dão certo no Brasil. E outros são todos fracassados e isso é considerado normal na cultura brasileira. A necessidade que você tem de trabalhar para prover seu próprio sustento é vista somente como uma imposição absurda que um mundo mau e não como um dever. O resto do mundo inteiro, praticamente a humanidade inteira, sempre soube que o dever de você é prover o seu próprio sustento e o sustento dos seus. Mais do que uma necessidade, é um dever natural. Uma coisa que tem significação moral em si, mesmo que o sujeito se recuse a isso, nunca vai ser gente. Se você não é capaz de se sustentar, então saia daqui, moleque. Vá embora. Eu não quero você como meu aluno. Arrume um emprego, torne-se um homem decente e volte. Senti um tapa na cara merecido. O velho está certo. Esta simples tarefa está sendo uma epopeia para mim. Às vezes assisto aos vídeos do Ricardo Silva. Você não sabe quem é, mas é um cara chamado Rica Games, que é maluco. Já ouviu falar. E me imagino como se estivesse na situação dele. A ameaça do fracasso é constante e desesperadora. Fica aqui o meu abraço. O meu desabafo. Abraços. Conte comigo. Um abraço, não vou dizer o seu nome em respeito a você. Madu, teça seus comentários, manda bala. Ali sobre a parte que ele fala do Olavo de Carvalho, que o Brasil é um país de vocações frustradas. Na verdade, o Brasil é um país de pessoas preguiçosas, porque as pessoas não querem fazer nada, elas querem viver de projetos sociais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê aqui, não é que os Estados Unidos é melhor nem nada, mas é que aqui as pessoas, elas não têm a quantidade de projetos sociais do governo que as pessoas têm no Brasil. Então, elas não têm uma faculdade de graça, elas não têm nada disso. Para elas conseguirem uma bolsa, o planejamento, a estrutura de família que tem aqui é muito diferente. A criança tem que, desde pequena, fazer milhões de coisas. Ela não tem um tempo ocioso. Ela vai para a escola, ela faz programa voluntário, ela faz... Não, e aí, desde criança, o pai já abre uma poupancinha pro filho, para quando chegar na faculdade já tem o dinheiro. Aqui na família que eu tô, o neném de um ano já tem uma poupança. E já vai com ações também, ele compra umas ações pro filho, não é? Também. E é muito diferente, as pessoas aqui, elas querem trabalhar, elas querem crescer, elas querem ter mais. E no Brasil não, é tipo, com certeza aqui também tem, já conversei com gente que me falou que é assim, tipo, o governo aqui ajuda famílias também. Só que não é a mesma coisa, eu conheço muita gente no Brasil que tipo, se eu tiver mais um filho eu ganho mais um auxílio. Pelo amor de Deus, gente, como é que isso é? É, mas senhora abre os olhos, porque tem uma galerinha aí de esquerda aí muito revolucionária que quer que o governo daí comece a dar essas mesmas regalias que tem aqui, vai virar um inferno aí também, viu? O Trump tá cortando todos os programas aqui, então quem é classe média alta não tá sentindo, mas quem precisa dos programas de saúde e tudo tá doendo. Mas eles não entendem que se tiver é pior, isso que é o foda. Se você souber usar, né? Por exemplo, eu não acho legal, se eu tivesse que usar um Bolsa Família. Eu gostaria de prover o meu sustento, que é como fala ali, que tipo, a gente deve prover o nosso sustento, eu acredito nisso. Eu, por exemplo, não quero ser uma mulher sustentada, eu quero trabalhar, quero pagar as minhas contas, quero ter um marido, morar numa casa, dividir as contas. Fim. É, mas ô Maria, isso aí é uma visão até política, viu? Mas eu não concordo, eu não acredito em nada de projeto social do governo. Inclusive, eu vou com o Ronald Reagan, que dizia que o melhor projeto social é um emprego. Você dá um emprego pro cara, o cara trabalha e acabou. Não tem negócio de Bolsa Família, não tem negócio de... Até SUS eu acho que é errado, entendeu? Porque outra coisa, o negócio do SUS aqui no Brasil é uma zona. O cara vem da Bolívia pra cá, nunca pagou um centavo de imposto, ele tem direito a usar o SUS, pô. Isso tá errado, Maria. Não pode. O problema do SUS é que ele... Eu estudei 80 horas dessa bosta desse SUS. O problema do SUS é que ele é mal utilizado. Na teoria, ele é perfeito. É que a população não tem a mente pra usar um SUS. Eu acho que é super necessário, porque em países que você não tem um SUS, tipo aqui, os custos médicos são caríssimos e todo mundo ia estar morrendo. O SUS no Brasil oferece tratamento pra HIV, pra câncer, pra tudo. Convênio nenhum vai te oferecer isso. Porque eles não têm você não tem condição de pagar isso pro convênio, ele não tem condição de dispor isso pra você, porque é um tratamento muito caro. Então tem que ter SUS. Só será que tem? Tem. Tem que ter. Cara, eu cortei meu dedo aqui, precisei ir no hospital tomar ponto. Com o meu seguro, que é uma bosta aqui, eu paguei $100 só pra ser atendida. Só pra me atender. Sei. E daí aqui você tem que pagar todo o resto. Tipo, tem gente que vem trabalhar aqui do Brasil, aí no Brasil é super normal. A pessoa bebe todas, cai na rua, bêbado, tem que ir pro SUS tomar glicose. Aqui você vai pagar quase $3,000 de conta de hospital se você tem que tomar uma glicose. Não é todo mundo que pode arcar com isso. Se você teve dois dedos amputados, chega no hospital, a pessoa pergunta, ó, esse dedo pra implantar é tanto, esse é tanto, qual que você vai querer? E é isso, eu vi no filme. Tem um documentário muito bom, que se chama SOS Saúde do... Uhum. Esse cara é muito foda. Puta merda, como é que chama aquele cara, Madu? Eu não sei, mas eu já vou descobrir pra você. Mas eu já vi esse comentário. SOS Saúde, ele é do mesmo diretor de Bowling for Columbine... E do Fahrenheit, não, do 11 de setembro, Fahrenheit. É Michael Moore. Michael Moore, é um gordinho bom pra caramba, engraçado pra burro. Ele é muito foda. Ele mostra isso aí que você falou, o rapaz cortou o dedo na motosserra, aí cortou dois dedos, Madu. Aí falou assim pra ele, ó, o dedo do meio vai ficar 3 mil e o dedo mindinho vai ficar 5 mil. Aí o homem não tinha dinheiro pra pagar os dois dedos, escolheu um só. Então, e se você fosse no SUS, você provavelmente teria os dois reimplantados. Tem lugares... Só que com o SUS, você tem tanto imposto que o cara não tinha nem a motosserra, Madu. Com certeza. Por exemplo, lá onde eu morava, em Curitiba, perto da minha casa, o posto de saúde era excelente. Quase não tinha fila de espera, você era super bem atendido, era tudo rápido pra marcar consulta, etc. A minha avó, que tem plano de saúde, ela ia lá muitas vezes porque era mais rápido. Mas tem lugares que, por exemplo, a gente morou no Rio de Janeiro um tempo e teve que usar sistema de saúde público lá e não tem condição nenhuma, porque é simplesmente ridículo. É, o Rio de Janeiro é foda mesmo. Nossa, o Rio de Janeiro é... Nossa, eu tenho um ranço desse lugar. É um ranço. Bom, vamos lá que eu tenho muito e-mail aqui. Vamos lá, próximo e-mail aqui. Passei por uma situação... Antes da hora cronológica da vida. Vamos ver aqui se o cara pediu anonimato. Vamos ver aqui. Peraí que o computador tá lento aqui. Se o seu computador é de Playboy, o meu aqui é humildão. Ah não, aqui, pronto. Antes de até cumprimentar, releve os erros de português. Boa tarde, grande Hernani Carreira. Passei por uma situação antes da hora cronológica da vida. Esta semana passei por complicações de saúde. Começou a aparecer manchas de sangue a cada cagada que eu dava. Logo pensei, ando comendo muita merda, deve ser algo do estômago. Aliás, estava sentindo umas dores muito fortes. Não, aliás, estava sentindo dores fortes. Então, de prontidão, resolvi marcar uma consulta para verificar o que era. E de... Nossa senhora, meu Deus, mas que português, gente. Eu tô vendo. Eu vou ler o que tá aqui, cara. E de nessa manhã de quinta-feira fui à consulta. Sentando na cadeira do doutor, ele me perguntou o que eu sentia. Contei tudo o ocorrido e de repente ele diz: esses sangramentos só podem ser de hemorroida ou alguma fissura na cavidade anal, que pode ocorrer isso até numa cagada que o cocô vem muito duro, que foi o meu caso. Até aqui, você quer fazer algum comentário ou não? Pode continuar. Pode continuar. Do nada, o filho da mãe diz: se eu for encaminhar para um proctologista, vai demorar demais. Abaixa as calças que eu vou te examinar agora. Puta, mano, não estava preparado para levar uma dedada, louco. Não estava preparado para levar uma dedada logo cedo, sem preparo algum. Novembro Azul acabando logo hoje, dia 30, mas não pude escapar. Agora está tudo bem. Estou tomando os remédios e passando uma pomada no Butas. Passa uma mensagem de motivação para sua audiência e diga que não dói. Já marquei até para semana que vem. Forte abraço. É nóis, viu, irmão? Sempre acompanhando o seu trabalho. Só um e-mail de descontração. Um abraço, você aí. Não vou ler seu e-mail, não vou ler o seu nome em respeito a você. Obrigado pelo e-mail, irmão. Teça seus comentários aí, Maria. Apesar do grande preconceito das pessoas com exame de toque retal, ele é super importante, tá? Tipo, todo mundo deveria fazer, não deve ter vergonha. Tipo, você precisa fazer. Existem exames de sangue hoje em dia pra detectar a maior parte das coisas, só que o exame de próstata é mais rápido e mais efetivo. Não, mas eu achei que você ia fazer um comentário, Maria, então eu vou tomar parte aqui. Pô, isso falar, aí que ele falou do sangramento, agora vamos falar sério aqui. Inclusive o povo diz injustamente que pimenta causa hemorroide, não é verdade? O que causa? É porque quem come muita pimenta é o povo nordestino, e o povo nordestino tem costume de botar farinha em tudo. E a farinha resseca o cocô. Então o cocô, quando ele tá muito seco, ele vem rasgando tudo por dentro. Ele vem que nem um trem desembestado, ele vem rasgando tudo. É por isso que dá hemorroide. Então você tem que tomar cuidado, você que tá me ouvindo. Você não pode deixar o cocô muito seco. Se você mandar muita farinha pra dentro, o cocô vai sair seco. É que nem aquele cocô que vem com as pontinhas, que ele vem rasgando tudo. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Entendeu? O pessoal quase não come fibra. Fibra que é bom pra fazer teu intestino funcionar direitinho, o cocô sair pastoso, fácil, rápido. Você quer que eu fale só? Tem situações que eu já vi gente falar que quando você come beterraba, o cocô sai. Não, sai mesmo, é verdade. Não é mentira, não. Sai mesmo. E sai tem gente que acha que tá com sangramento, mas na verdade é só beterraba. Acontece. Demora uns 2-3 dias, depois você come. Então não se assustem. E é isso aí. Ai, deixa. Para ler do programa com a sexóloga. Fala, Hernani, tudo bom? Tudo bom. Indo direto ao assunto. Desde a minha última transa, em novembro do ano passado, a minha libido abaixou muito. Não sinto mais aquela vontade que eu sentia antes de comer várias mulheres. E até quando beijo alguma menina, não sinto tesão algum. Tentei recorrer a um suplemento, lembrando que suplemento não é remédio, chamado Tribulus Terrestris, que ajuda na produção natural de testosterona e, consequentemente, faz o cara foder o dia todo. Mas não funcionou muito bem, mesmo na época eu não sabendo que se tratava de um placebo. Olha, eu não concordo que é placebo, só se for o que você comprou, porque o Tribulus Terrestris é uma raiz africana que diz que ajuda mesmo, que diz que ele eleva o índice de testosterona. Então, eu não sei se é placebo. Se fosse um placebo, com certeza não deveria funcionar, né? Porque placebos não funcionam. É isso aí. Hoje em dia, não tenho motivação para ficar com nenhuma mulher. E se, numa situação hipotética, aparecesse a mulher mais gata do mundo com as pernas abertas em cima da minha cama, provavelmente eu mandaria ela embora. Eu entendo que não sou broxa. É alguma coisa dentro da minha cabeça que faz isso. Talvez um efeito colateral da fluoxetina. Mas mesmo eu cortando a fluoxetina há mais ou menos 3 meses, sofro com isso. Tenho vergonha de contar para minha psicóloga. Esses assuntos sempre me constrangem muito. Gostaria de saber se existe algum exercício mental ou qualquer coisa que eu possa fazer para resolver isso sozinho, sem ter que contar para ninguém. Até porque tenho 20 anos e não é esperado um problema desse antes dos 50. PS, desisti do Noenx faz tempo, porque para a punheta não tem problema algum. Isso é um perigo. Eu vou falar disso mais pra frente. Sim. Desisto do Noenx diariamente. Madu, fala aí, que depois eu vou falar um negocinho aí. Manda bala. Tá, problemas de libido são comuns em 15% da população masculina do mundo. Tipo, é normal. É teoricamente normal. A fluoxetina diminui a libido, sim. Eu já tomei não sei como é que é, mas não deveria estar afetando mais depois que você já parou de tomar 3 meses. Sim, deveria conversar com o psicólogo, porque ela não tá lá pra te julgar, ela tá lá pra te ajudar. Então, a melhor pessoa pra te orientar, porque o problema de libido, ele pode ser... São tantos fatores, tipo, se você tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, se você é obeso, se você é depressivo, ansioso, estressado, se você tem problemas de sono, tudo isso vai afetar a sua libido. É, se você tem problemas de testosterona, óbvio, alguma outra alteração hormonal. E, cara, tipo, você tem que falar com um médico, você tem que procurar um médico pra ver qual que é o seu problema real. E sem contar que a frustração que o homem sente de não conseguir sentir tesão por nada só aumenta a baixa da libido, aumenta a baixa da libido, fica com a libido mais baixa e você entra num ciclo, porque você vai ficando frustrado, que você não consegue, aí você não consegue mesmo, aí você fica mais frustrado, então é um ciclo sem fim. É, deixa eu só falar um negócio aqui. Quando você tá tendo mais prazer com o artificial, que é a masturbação, do que com o sexo em si, tem coisa errada aí, cara. Fuça aí, porque tem coisa errada. Porque você tá se excitando mais com o artificial do que com o verdadeiro. Isso aí, a gente vê e recebe aí mensagens que o vício na masturbação, ele faz mesmo o cara ficar broxa, é, com a mulher real, tá? Isso aí acontece. Mulheres também, que se masturbam diariamente com uma frequência muito grande e não se excitam com homens, geralmente. Olha aí, não sabia dessa. Nem com também. Mulheres. Eu confesso, eu não tenho segredo, eu confesso que durante um período da minha vida, mas não que eu era viciado, nada, mas eu sentia mais prazer no artificial do que no verdadeiro. Isso aí prejudicou a minha vida. Eu cheguei, inclusive, não tenho vergonha de dizer, cheguei a tomar o azulzinho, o Viagra, porque eu não sentia mais prazer com mulher verdadeira. Não que eu fosse um compulsivo, nada, mas é porque realmente... você começa a achar mais cômodo. E é mesmo, não vou mentir, ué. Não vou mentir. É mais cômodo você resolver o seu problema em 5 minutos do que você chavecar uma mulher, sair com ela, sim, levar ela pro motel. Você começa a pensar dessa forma. Só que isso não é saudável pra você, entendeu? Você ter uma relação sexual satisfatória é 1000 vezes melhor. Só que, então, eu aconselho você a repensar aí a sua vida, repensar suas prioridades. Isso aí pode não estar sendo bom pra sua cabeça, inclusive. E provavelmente é por isso a baixa da libido. É isso aí. Quer fazer mais algum comentário, Madu? Acho que não tem. Ah, tem uma coisa que eu vejo todo mundo falando que vai fazer o NoAnx, não sei o que, mas o NoAnx é legal pra quem, tipo, se masturba 6-7 vezes por dia, todos os dias, quem não faz nada, só fica no computador tocando punheta. É saudável a masturbação, tipo, inclusive pro homem, pra prevenir o câncer de próstata. Então, tipo, se você toca uma punheta ocasionalmente, assim, tipo, 2 vezes por semana, 3, e isso não interfere na sua vida, não tem problema. Você não precisa fazer, você não precisa entrar em abstinência por nada. Será que não? Porque as pesquisas mostram, os artigos mostram que é saudável, que ela previne o câncer de próstata. E muita gente... Eu lembro daquela história que minha avó contava, que meu avô falava que o saco dele ficava grande se ele não transasse. Isso não é verdade. Ah, eu não sei, Madu. Eu não acredito, não. Eu acho que... Isso aí, o cara vai, faz isso aí, depois ele bate uma... Não vou nem dizer ressaca, mas bate um desânimo nele. Todo jovem que eu conheço que vem procurar a Sociedade Primitiva, que tá desanimado com a vida... Você vai perguntar pro cara, ele faz isso aí todo dia, ou então ele faz isso aí de dia sim, dia não. Eu acho que isso aí dá uma derrubada no cara. Tá, mas é que se a pessoa tá fazendo sem nenhum propósito, tipo, ah, não tem nada pra fazer, tô entediado, tô com uma punheta, é óbvio que não vai ser saudável. Agora, se você tá num momento que, tipo, você tá excitado, você não tem alguém com quem transar. Ah, não, agora eu vou fazer isso. Então você vai lá e faz, é diferente. Agora o cara que fica 12 horas por dia jogando, LOL, sei lá, sentado no computador o dia inteiro, e vê pornô o dia inteiro, não tem, entendeu? É. Isso aí exigiria até um debate mais apurado e tal, agora não vou ter... Mas não sei. Vamos aqui pro próximo, Adu. Então, ficou aí a resposta nossa aqui, se avalia aí o que você acha. Bom, vamos lá pro próximo e-mail. Meu Deus, olha o tamanho desse e-mail, meu Deus do céu. Sim, esse foi meu e-mail preferido. Sério? Uhum. E-mail super importante sobre o pau no cu que o meu irmão é. Olá, Hernani. Tudo bem, cara? Estou com um relato aqui. Eu sou o Gustavo. Criei esse e-mail fake só pra mim te mandar uma... É indígena? Ele veio de aldeia. Olha aqui, ó. Ô, gente, é o primeiro índio que nós estamos conversando aqui, ó. Criei esse e-mail fake só pra mim te mandar uma fase que estou passando. Mim, cara. Minha só final de frase, gente. Você dá esse livro pra mim? Aí pode. Só mim não faz nada. Mim é índio, caralho. Mim não conjuga verbo, é isso gente. Aí. Então tá bom. Só pra mim te mandar uma fase que estou passando. Na escola, conheci uma menina. Mas eu consigo ter uma amizade normal com ela. Profissional do tipo que eu não sinto qualquer tipo de atração por ela. Talvez muita gente aí vai achar que sou gay. Mas não, eu não sou. Comecei a conversar com ela, pois meus amigos vieram com falsidade pra cima de mim. Vamos só parar aqui rapidinho. Amizade entre homem e mulher, Madu, existe? Existe. Será que existe, Madu? Eu sempre tive muitos amigos homens e poucas amigas mulheres. Depois que eu comecei a namorar, ficou muito mais seletivo, porque boa parte deles parou de falar comigo, obviamente demonstrando que eles queriam algumas outras coisas. Porém, alguns amigos resistiram. Mas será que na amizade, por exemplo, o cara que faz amizade com você, não, ele só não tá esperando o dia lá que o Erlo der uma bobeira e você se terminar e ele vai e bimba no você? Será que não? A maioria dos meus amigos sabe que isso não vai acontecer, então acho que não. Tá bom. Eu já tive amigos, inclusive, que as pessoas ficavam, que vocês não ficam, mas nunca aconteceu, assim, não tem como. Depois, cria um laço diferente, não, pelo menos, Sei lá, vamos, a única amiga que eu tenho atualmente, não, eu tenho algumas amigas, inclusive eu considero você amiga. Ah, muito obrigada. Mas a amiga que eu tenho mesmo de coração aqui, coração é muita coisa, mas... É uma pessoa que eu gosto pra caralho, é sapatona, e 100% sapatona, daquelas que veste de homem. Então, eu tenho a certeza que eu nunca comeria ela, e ela tem a certeza que ela nunca daria pra mim. É uma amizade verdadeira, bicho. Você que pensa. Não, ela é homem, cara, não tem como. Bom, eu não comeria ela. Serve de argumento? Serve. Vamos lá. Comecei a conversar com ela, pois meus amigos vieram com falsidade pra cima de mim. Aí eu me afastei e fiquei mais de 2 meses sem conversar com ninguém. Aí eu comecei a conversar com ela e ela me ajudou muito. Mas aí vem o seguinte problema. Meu irmão conheceu ela primeiro que eu. Os dois tinham uma ligação, cara. Uma ligação muito forte. Eu pensava que ele era o amigo gay dela, pois ele era muito afeminado. Por causa do modo que se veste, o modo dele andar, o seu modo de falar e até o cabelo dele, ou seja, ele é todo gay. Gostou dessa? Ai, ai, ai. Antigamente, antes dele começar a conversar com essa menina, ele andava aqui na escola rodeado de meninas. E quando um homem anda cheio de meninas perto, já sabemos o que é, né? É verdade, isso aqui é verdade. Quando o homem anda com muita mulher no ensino médio e tal, pode saber. E é engraçado que eu me lembro disso. Sempre esses meninos que depois viraram gays mesmo, assumidos, eles andavam com meninas, aí a gente zoava. Quando era criança, você falava, fulano só anda com menina. Aí esses mesmos gayzinhos falavam assim, gayzinho sem modo de ofender, ninguém tá ofendendo aqui. Aí eles falavam assim pra gente, Madu, macho é você que anda com um monte de homem, eu que sou macho, cara. Porque eu ando cheio de mulher. Aí depois cresceu e virou baitola. Mas na época ele tinha um ponto. Tinha, pô. Ele vencia o argumento sempre. Sim. Antigamente, antes dele começar a conversar com essa menina, ele andava aqui na escola rodeado de meninas. E quando um homem anda cheio de meninas perto, já sabemos o que é. Todo mundo pensa que ele dá o cu, só que ninguém fala com ele por medo de depressão. Medo de depressão? Como assim? Você entendeu? Que o cara vai entrar numa depressão, sei lá, velho. Acho que o cara vai ser afetado. Não, afetado já é, né? Ai, que horror. Afetado, o povo fala que gay é afetado, né? Isso, não sei, né? Mas é um termo que o povo usa. Ah, sim, o fulano é afetado. Não, senão o povo vai achar que eu tô falando que é doença, não é doença, cara. Então aí tá, aí parou aqui, depressão. Aí a amizade entre essa menina que eu tô conversando e ele era muito forte. E eu não sei muito bem o motivo por que acabou, mas ela é da minha sala no curso e vamos nos formar ano que vem. E foi eu que apresentei pra ele a real. Ele é otário, pois ele se acha que sabe... Vamos de novo. Foi eu que apresentei pra ele a real, a realidade, tá bom. E ele é otário, pois ele se acha... Não, não tem como, cara. Esse português tá foda, cara. Pois ele se acha... Ele se acha muito, sabe? Ele também é muito mentiroso. Eu só finjo que acredito pra não deixar ele sem graça. Tipo assim, eu sou melhor que todo mundo. Ah, eu sou o bonzão. Cara, esse cara que escreveu o e-mail, cara. Eu agradeço que você mandou o e-mail, cara. Mas pelo amor de Deus, esse português seu tá muito ruim, bicho. Acho que ele tava nervoso na hora que tava escrevendo. Ele só foi vomitando tudo ali. Metralhadora, né? Sim. Por exemplo, eu ia lá conversar com ele e se passasse uma menina, ele falava que antigamente ele chegava, trocava 10 minutos de ideia com a menina e já pegava. E se eu deixasse ele ter o poder de controle da conversa, ele ficava falando da mulher, com a mulher o dia inteiro. Não, vamos de novo. E se eu deixasse ele ter o poder de controle da conversa, ele ficava falando de mulher o dia inteiro. Ou seja, ele é aquele tipo cara que tá na real, mas ele tá na Matrix. Essa parte eu não entendi, entendeu? É porque é o seguinte, eu explico pra você. Existe um movimento masculinista brasileiro que se chama A Real, que eles tentam entender o mundo sem a perfumaria dele. Então eles, por exemplo, atacam muito o comportamento feminino. Então ele disse o seguinte, que o cara tá na real, ele conhece a realidade, mas ele tá na Matrix porque ele tá envolto também no mundo das mentiras. É isso que ele quis dizer. Ah, entendi. Por exemplo, uma das Matrix é que você tem que ficar... eles que dizem, tá? Não sou eu, não. Mas eu concordo com esse ponto aí deles. Eu concordo com esse ponto. Eles falam assim, que a Matrix, uma das Matrix é você achar que o mundo é curtição, é mulherada, essas coisas. Isso é uma Matrix pra te fazer de idiota. Ele acha que tá na real, mas o burro ainda está na Matrix. É um idiota. Ele tá vendo... Só que eu acho esse aqui meio assim, meio... Vamos supor assim. Quando eu escuto o cara falar isso, que eu escuto muito, eu acho um pouco assim, não ofendendo o cara que escreveu o e-mail, mas assim, eu acho você assim, tá num posto meio arrogante. Você tá querendo dizer o seguinte, você sabe a verdade, o outro cara que não sabe. Eu acho que ninguém sabe a verdade, esse é meu ponto de vista aí. Eu acho que ele fala assim porque ele já tem uma antipatia pelo irmão dele. É um ponto. Você já pega um desgosto pela pessoa que você não faz nem questão de ser gentil. Então você, além de sexólogo, você é psicóloga, você é versátil. Nossa, tamo aí, né? E ele tá vendo que eu estou conversando com essa ex-amiga dele e eu acho que ele está com ciúme. Ele está com um tremendo ciúme de mim. Pois ele tá pegando tópicos lá da real. Ah, então é isso mesmo, eu acertei. Lá do fórum da real. Sobre amigucho de mulher, que nem diz o grandiosíssimo Alberto Santos. Só para tentar ferir o meu psicológico. Não apenas tópicos, como também podcasts. Mas só que é o seguinte, eu não tenho vontade de ficar com ela. Diferente dele, que já deu em cima dela várias vezes por não conseguir controlar o próprio pinto. Sim, ela me conta que ele já deu em cima dela. E também eu estou namorando. Já vai fazer 1 ano e 6 meses. Eu sou um amigo dela, eu sei dos problemas dela e ela sabe dos meus. A gente se respeita, mas andamos muito juntos, sabe? Isso aqui eu já não sei. Eu queria saber como é que a namorada dele lida com isso. Então, é isso que eu ia perguntar, ué. Não é estranho? Olha, eu sou muito ok, assim. Tipo, bem ok mesmo. Mais do que eu deveria, inclusive. Mas... me incomoda pra caralho esse tipo de mas coisa. Mas se o Erlão andar pra cima, pra baixo com a moeda, não vai ficar esquisita? É que eu internalizo muito as coisas, porque... A não ser que chegue numa coisa meio crítica, assim. Aí senta e conversa. Mas eu sempre dou uma conversadinha. Só que, tipo, se você prende muito a pessoa, ela não vai querer ficar com você. Então a pessoa precisa, né? Só que eu acho que vai muito de bom senso. Por exemplo, eu não fico. Eu, estou falando particularmente. Eu vejo muita menina que namora e fica por aí, saindo com um monte de cara, amigos e tal. Eu nunca faria isso em respeito ao meu namorado. Tipo, eu acho que as coisas têm um limite. Você ficar andando muito grudado com... Sei lá, bicho. Andando pra cima e pra baixo com macho, o Erlão mata você. Aham. Uhum. O Erlão vai ser o novo goleiro Bruno, se você fizer isso. Ah, vai. Eu sou amigo dela, eu sei dos problemas dela e ela sabe dos meus. A gente se respeita, mas andamos muito juntos, sabe? O conselho que eu queria, Hernani, era o que fazer com o meu irmão. Não, nós não moramos na mesma casa. Então pronto, tá resolvido o seu problema, ué. Ele mora lá na casa dele e eu moro na minha. Ele tem ciúmes de mim e tá fazendo de tudo para me derrubar. Por exemplo, semana passada teve uma festa na casa da minha avó. E ele conversou comigo que essas coisas de amigo de mulher é gay. É, mas o fulano, você faz a mesma coisa que eu... Ah, tá. Mas ô fulano, você faz a mesma coisa que eu tô fazendo. Você é burro? Você é asno? Seu idiota, retardado do caralho. Reitiou. Nossa, então era o que eu faço. Então o que eu faço para acabar com isso? 1. Vou mandar para a puta que o pariu. Ou 2. Deixar esse matrixiano de lado e continuar a seguir a minha vida rumo ao sucesso. Ele acompanha o seu canal e sei que ele vai escutar isso e se identificar. Então, fulano, vai tomar no seu cu. PS. O cabelo dele, Hernani, não é... Eu não vou ler isso. Pode ler, não. Lê sim. Tá bom, lê. PS. O cabelo dele, Hernani, não é de macho alfa como o seu, cara. Eu tenho cabelo de mulher, cara. Que macho alfa... É um cabelo liso, escorrido. Ele ainda faz um degradê que raspa só dos lados e deixa em cara, cima. Eu não sei quem inventou esse corte de cabelo, mas esse negócio é muito feio, sério. Mas que cabelo que é esse? É tipo aqueles do Zé Curubu que fica só... Tipo do samurai, assim, que faz aquele corte. Ah, samurai, coque. Samurai. Meu Deus do céu. Você pegou lá no Paraná, onde... Você morava no Paraná, né? Uhum, lá no Paraná, vocês pegaram a época, a moda que tem aqui em São Paulo. Não sei se você sabe, eu moro no estado de São Paulo atualmente pra fazer faculdade. Lá tinha a moda do cabelo do Zé Curubu, você pegou essa época lá ou não? Não, deixa eu ver como é que é aqui. Os caras bandidos criaram uma moda e aí os outros foram na cola. Claro que sim. Eles raspam o cabelo em volta inteiro e aí deixa só aqui em cima aquela... ilhazinha aqui tinha. Em cima. Não era em todo lugar, mas tinha. Quando a polícia vê isso, Madu, a polícia dá pulo de 2 metros de altura, para todo mundo, põe no paredão e já faz uma revista ali, já leva todo mundo embora. Tinha. Tá bom, mas então ele usa o cabelo, então, segundo você, ele usa o cabelo do samurai. Inclusive, quem começou com essa putaria e dizem a bocas pequenas foi o tal do Thiago York, que faz vocês, mulheres, ficarem loucas. Nossa, eu acho ele horrível. E sim... Foi ele que startou, assim, popularizou a coisa. É isso aí. Minha ex-mulher queria que eu usasse essa porra aí. Eu falei, não sou viado, caralho. Deus me livre. Sou caipira. ele fica alisando esse cabelo de cu o dia... ele fica alisando esse cabelo de cu toda hora. Não deixa ninguém pegar no cabelinho dele. Faz hidratação toda semana. Quero que ligue o alerta de gay. Toca o alerta de gay pra ele aí no fundo. E penteia ele todo para trás. Ele tem bem um tempo que não corta o cabelo dele e já está tampando todo o pescoço. E ainda quer ser low profile assim. Madu, manda bala. Cara, tempo livre. Ele perguntou o que ele faria, né? Se ele manda tomar no cu, manda pra puta que pariu, ou deixa de lado, então ele pode mandar pra puta. Existem dois caminhos. A antiga eu mandaria se foder e continuaria minha vida. A nova eu só continuaria minha vida. Porque é um gasto de... Eu acredito nessas coisas de energia, etc. Então eu acho que é um gasto de energia... necessário você, tipo, se preocupar com esse tipo de gente. Sim, o irmão dele aparentemente é um ciumento fudido, um cara muito prepotente, porque ele precisa ficar se reafirmando toda hora falando de mulher e de como ele é foda pegando mulher. E tipo, eu não sei porque as pessoas, eu comentei com você outro dia, eu não sei porque as pessoas ainda se dão trabalho de se preocupar com esse tipo de situação. São situações tão pequenas e tão ridículas, tipo, cara, só ignora o seu irmão. E vida que segue, porque quando você ignora a pessoa, se você não dá corda pro assunto dela, daqui a um tempo ela vai parar de falar disso. Isso... Ah, perde a graça na hora. Sim, isso acontece muito. Eu já fiz e posso dizer que funciona. Só fazer um comentário a mais aqui. Isso é uma coisa que a experiência vai ensinando. Não que eu esteja dizendo que eu sou bom da boca, nada, mas... Não, mas é verdade. Com o tempo você vai vendo o seguinte, tem coisas que você não tem nem que falar pros outros. E eu não tô dizendo... Eu sou o maior falador, cara. Eu gosto de falar as coisas. Isso me atrapalha muito na minha vida. Por exemplo, se você vai fazer um negócio que não vai afetar ninguém e que é estritamente da sua vida, cara, não fala pra ninguém, cara. Se você tá vendo uma vaga profissional pra você, não fala pros outros. Faz você, Deu certo, deu, não deu certo, beleza. É, mulher, quando você fala que você vai sair com a mulher... Outra coisa, sair explanando a mulher pros outros já é coisa feia. Sim. Por exemplo, se eu sair com uma amiga sua, aí depois eu chego na roda lá da resenha e fico lá explanando ela. É, porque a amiga da Madu é show de bola, porque fez assim, porque fez assim. Então, você não precisa falar, você só vai e faz, entendeu? É igual. Por exemplo, você quer, se você não tem maldade com a menina, você sai com a menina e conversa, e come uma pizza com ela, e toma uma cerveja, e aí depois da cerveja você vai estar bêbado, e aí vocês fazem sexo, não, vocês conversam e tal, e aí vocês curtem a noite de boa. E ninguém precisa saber, rapaz. Larga a mão disso. Eu tenho agora é um colega, quando eu falo mais com ele. Um amigo do Murilo, inclusive. Que ele... Cara, assim, ele nunca conseguia pegar mulher, né? E quando ele conseguia, ele só falava disso. Ele falava tudo. Ele falava o que a mulher fez pra dar pra ele. E não sei o quê. E daí, quando você via ela, pelo menos isso acontece comigo. Você olha pra pessoa, você lembra daquilo tudo. Você imagina aquilo tudo. Quando a minha amiga falava do cara que ela pegou, como é que era, o que ele fazia, o tamanho do pau dele, eu olhava pro cara e ficava... Minha nossa. Eu sei como é que é. Não, eu já acho engraçado. Eu já sou um cara que essas coisas me acham engraçadas. Isso me perturba. Não gosta? Não, eu acho muito engraçado. Porque o cara vai e explana tudo. Aí depois, no outro dia, na resenha, eu vejo ela lá toda bonitinha. É, tudo bem, tudo bem. Eu fico pensando, você piranhona, para de ficar fazendo de santa, piranhona. Não, isso também acontece. Isso também acontece. Só que quando você faz isso, você dá margem pros outros caras se interessarem por ela. Porque às vezes a menina aparenta ser uma boa moça e, na verdade, lá na hora do vamos ver, ela é... uma putona loucona, daí todo mundo vai falar, é uma dessa que eu quero. Só que quem explana a mulher pros outros fica queimado na roda, né? Ah, não sei, aí eu já não sei. É, fica, ué, porque você mesmo, Madu, vamos colocar que você não tivesse com o Erlão. Aí você descobre que um cara, toda mulher que ele pega, ele sai falando. Você não vai querer sair com esse cara, porque daqui uma semana você vai estar na roda lá do debate, lá no bar, no boteco do seu Zé, lá, rodando lá o seu nome. Você não vai querer, ué. Sim, mas é que hoje em dia eu tô... A falada desse campo faz muito tempo, mas eu vejo que hoje em dia todo mundo fica com gente que não conhece, então você não sabe. Tipo, você fica o cara numa balada, você não sabe quando é que vai vir de novo. Então, óbvio que o cara vai querer pilhar os amigos, falar várias de você, aí se o cara que vem em outro lugar, ele já vai saber. Entendi, entendi. Bom, Madu, então aqui encerramos os e-mails que foram mandados pra você. Madu, você pode ficar aí pra gente gravar um bloco extra? Posso. Você contando aí como é que foi pros Estados Unidos e às vezes você ajuda um outro ouvinte aí. Não ajuda ajuda de dar um conselho, pode ser? posso ficar. Tô sozinha. Então agora vocês fiquem aí em homenagem à época que a Madu morou no Rio de Janeiro. Mas não é, eu vou tocar uma música aqui, mas não é a música que vocês estão pensando. Não é baixaria. Não, pensa que essa música não é baixa, não. Mas é uma versão. Não é a música original. Eu vou tocar a música O Rap do Silva, que é aquela lá, Era Só Mais Um Silva, que a estrela não brilha, mas não é aquela que vocês conhecem, é a versão de quatro meninas que cantam e fizeram a versão... Deve ser ruim. Não, a versão linda da música, fizeram a versão com violino, com contrabaixo, ficou bonita a versão. Então fiquem agora com a versão Rap do Silva das Ticas, pode acreditar que a música é bonita. E a gente volta. Olá pessoal, aqui é o Thiago Limeira do canal Sozinho no Mundo. Sou parceirinho do Hernani, pra quem não me conhece, acho que todo mundo já deve conhecer. E tô passando aqui pra desejar pra vocês um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, uma boa festa, uma boa virada, pra quem for fazer a virada, né? E enfim, essas coisas clichê, que vocês tenham um bom final de ano, que se vocês forem fazer metas pro ano que vem, pra 2018, que vocês obtenham sucesso nessas metas, de uma forma ou de outra. Eu mesmo tenho planos pra 2018 e espero conseguir chegar nesses planos, né? E eu desejo tudo de bom aí pra vocês nessas festas de final de ano, que vocês aproveitem com a família, ou aproveitem com os amigos, ou sei lá. E, enfim, desejo que vocês tenham tudo o de melhor possível no ano que está por vir. E é isso aí, pessoal. Assim com mais Sociedade Primitiva Podcast. Assim com mais Sociedade Primitiva. Almoçar. sei detonar. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Anoitecia e ele se preparava, que é pra curtir o seu baile, que em suas veias rolava. Pois a melhor camisa, tênis que comprou suado. Apareceu com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos. Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir, hoje com sua família não irá dormir. Porque era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. E aí, pessoal, aqui é o Soren. Queria desejar aí um Feliz Natal aí, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Natal, pelo menos, ela é uma fase de comemoração, porque chega ao fim do ano e você chega, se você está vivo, né? Isso aí tem que levar em conta aí que tá, você está na luta, né? E é isso aí, cara. É uma época também de reflexão e ver... Enfim, para onde é que a vida está levando a gente, né? Mas é isso aí, e fica meu Feliz Natal aí pro Hernani, pro pessoal, todo mundo. E é isso aí, assim com mais Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando aí, esse bloco extra, deem valor, porque agora a gente está aqui com uma menina que pode ajudar vocês aí a saírem do Brasil. E talvez um ano que vem, dependendo de quem for eleito aí, isso seja importante pra você fugir aí da futura comunidade. Qualquer um que seja eleito, né, vai ser importante. Tipo, o Brasil está um caos. Mas tem uns aí que é melhorzinho, viu? Tem uns aí que é menos pior. Ô, mas porra, eu professor de português é menos pior, tô de sacanagem. Menos ruim, caralho. Ô, Maria, vamos lá. Você tá quanto tempo nos Estados Unidos? Hoje fazem oficialmente 2 meses. E aí você vai ficar até quando? Então, no mínimo 1 ano. Meu plano é ficar no mínimo 1 ano. Pode ser que eu prolongue. Isso não vai acontecer, mas na pior das hipóteses, eu ficaria 2 anos aqui e depois iria pro Canadá. Na melhor das hipóteses, eu fico 1 ano e no próximo. Mas como eu é que você arrumou essa bocada aí? Então, eu vim fazer um programa. Inclusive, tem homens que podem fazer esse programa também. Cara, não comece a rir. Foi um péssimo jogo de palavras. Mas é bom que você vem fazer um programa. O Erlão vai dar pulo de 2 metros de altura lá no Paraná, ué. Um programa de babá. Ah, bom. Você foi fazer um programa pra babá. E... Fica toda babada. Ai, que horror. Não, você me respeite. Tá bom, vamos lá. Não, claro, o Erlão... É que o Erlão deve estar bravo essa hora, mas vamos lá. É o mais fácil que tem pra você migrar como mulher, pelo menos. Eu acredito, né? Se você não tem, não quer gastar muito, porque você só paga uma taxa pra entrar. Não tem outro nome pra usar no seu programa, Nerd. Então você se controle. Tá bom, você vai lá, manda bala. Você paga uma taxa pra entrar, e depois você se muda pra uma casa de uma família, você recebe por semana pra cuidar da criança, fazer o que você tiver que fazer, e você não paga nada pra estar aqui, entendeu? Você tem a casa, algumas meninas têm carro, Mas vem cá, fala algo pra mim. O pai de família, isso aí várias vezes acontece, do pai de família querer passar a mão na babá. Isso aí não aconteceu com você não, né? Tem uma história de uma menina da mesma agência que eu, que ela engravidou do pai. Pô, mas aí é uma sacanagem, hein, bicho? É, não, aqui não, Deus livre. Eu já, inclusive a mãe da minha família, ela vivia dando umas letrinhas, né? Tipo, minhas amigas sempre perguntam se eu não tenho medo de você ficar com meu marido, não sei o que. Eu falei, olha, você não precisa nem se preocupar que ele não é nem de parte do tipo de homem que eu gosto. E não é mesmo. Porque americano, isso é uma coisa que eu reparei aqui, eles são tudo meio bosta, assim. Eles não têm posição pra nada. São tipo uns... Beta. Total. Total mesmo, assim. É ridículo. Tipo, não tem posição, uhum. Não se impõe em nada. Nem pra escolher uma coisa pra beber num restaurante, assim. É ridículo. Sei. Não gosto. Então quer dizer que o homem brasileiro, malandro, ele vai se dar bem aí? Provavelmente. Olha aí. E eu vejo muitas meninas aqui que reclamam que os homens aqui são muito lentos. Elas são meio indecisas, né? Tipo, saiu 5 vezes e não transou, o cara é ruim. Aí saiu 1 vez, o cara quer... Que daí entra naquela dos estereótipos. O cara pergunta, então você é brasileira, você gosta de dar e não sei o quê. Daí, tipo, ela ficou ofendida. Mas é essa a imagem que o Brasil passa. Mas, ô Maria, a gente tem que ser justo, a gente não pode ser mentiroso. Que a mulher brasileira, com respeito a você, se você não se incluir nessa estatística, é uma vagabunda mesmo de carteirinha. Com certeza, eu acredito nisso. E elas vão aí pra fazer putaria, e aí queima a gente, que é nós que somos pessoas sérias, decentes, entendeu? Mas eu conheço algumas americanas bem vagabundinhas também. Ah, mas tem, ué, porque tem muita americana aí que, que faz filme pornográfico pra pagar a faculdade, caralho. Ah, no Brasil também tem. Mas sim, entendi. Mas aí faz programa, né? Então, aqui várias meninas que estão trabalhando de babá tem o famoso Sugar Daddy, né? Que é o cara que te banca. Tem uns que não pedem nem pra você se encontrar, é tudo pelo celular, assim. O cara deposita $200 por hora pra ficar 1 hora com você no Skype, por exemplo. Você não precisa nem mostrar sua cara. É, mas aí é prostituição igual, viu, Madu? Sim, mas tipo... Senão, senão a gente fica falando isso, parece que a gente tá passando a mão, não tá não. Não, eu não tô, pelo menos. Ô, Madu, fala uma coisa pra mim. Mas tá bom, você é mulher, você conseguiu essa regalia aí. E pro homem, como é que faz? Pro homem tem alguma dica aí que você pode dar pro cara sair fora? Então, pra você se inscrever no programa, você tem que ter horas teoricamente comprovadas com crianças. Eu não tinha, eu pedi pros amigos da família falarem que eu sei cuidar de criança e tal, porque eu realmente sei. Tipo... Mas isso aí não vai dar problema pra você não, ô Madu? Não, porque eu sei cuidar de criança. Tipo, eu tive muitos irmãos, eu adoro criança, então eu estudo muito sobre desenvolvimento infantil, que eu adoro. Sei bastante sobre nutrição, etc. Então pra mim é bem tranquilo. E o homem, ele só precisa ter mais horas comprovadas. Precisa ter carteira ou inglês pra se comunicar. Você não precisa fazer nenhuma prova de inglês, assim. E tem, no meu treinamento tinha um homem só da França que veio trabalhar aqui. Mas tem. E tem muita família. Dá pra mexer com criança também. Sim, uhum. Só que, por exemplo, tem menina, criança, é até 18 anos, né? Então você pode pegar um adolescente. Aí você só tem que dirigir ele pros lugares, você não faz nada. Ô, Madu, eu sou bom pra conversar com velho, eu tenho uma paciência absurda, sento no asilo, converso. Não tem programa pra velho também, não? Tem, pro Canadá. Pra cuidar de idosos. Olha aí. Uhum. Só que pro Canadá é muito difícil. Eu vou tentar também, mas é bem mais difícil, é bem mais rigoroso. O Canadá tá negando muito visto, é um programa... O povo não fala que o Canadá é uma mãe? Hum? O povo aqui do Brasil... Fala que o Canadá é uma mãe pra quem quer ir, que aceita todo mundo. Ah, ele é bom se você vai como estudante pra trabalhar, ele te dá muita oportunidade. Só que como todo país, ele não quer que o cara chegue lá roubando a vaga dos outros, né? Então, todo mundo, tipo, você vai conseguir arrumar uma babá aqui, com certeza. Você vai conseguir arrumar um cuidador de idosos no Canadá. Então eles acham meio furado isso. Entendi. Aí o seu plano é você ficar... Você já tá juntando dinheiro ou não? Você tá sentando pau no dinheiro? Olha, eu tô tentando. Não é fácil. Quanto você tem guardado? Fala a verdade, sem mentir. Olha, eu fiz um empréstimo pra poder vir pra cá. Porque eu paguei $800 pra poder fazer parte do programa, né? Na minha agência tava em promoção na época. Algumas agências são mais caras, outras são mais baratas. Todo esse programa é regulamentado pelo governo. Então, você vai chegar aqui e com certeza vai ser amparado. Você não pode ser jogado pra fora e nem nada. Tipo, sei. É uma segurança. E daí eu tô pagando esse empréstimo, mas eu tenho uns 1000 e pouquinhos dólares guardados. Mas, ô Madu, fala uma coisa pra mim. Como é que chama esse programa? Au Pair. Ah, esse que é o tal do Au Pair. Uhum. Não é fácil guardar dinheiro aqui, cara. Não é fácil guardar dinheiro aqui. É um negócio, tipo, porra, é muito difícil. Você já tá com 300 quilos, Madu? Cara, não, porque eu gosto de comer bem. Eu vim gorda pra cá, emagreci um pouco, inclusive. A comida é muito diferente. Eu passei muito mal os primeiros 15 dias, eu não conseguia comer nada. Porque a comida é muito gordurosa. É tudo muito doce ou muito salgado. Eu não tomo refrigerante aqui, porque o refrigerante aqui é horrível. É diferente do Brasil e é horrível. E o pessoal falava, inclusive eu acreditava antes, que comer bem aqui era caro. Por que você vai no McDonald's, compra um Big Mac com um refrigerante de 1 litro, uma batata gigantesca, por 8 dólares? Isso é muito barato. Só que eu vou no mercado, compro um pacote de salada que dura 5 dias, com molho, tudo, é 4 dólares. É, mas o molho estraga tudo, Amadu. Cara, você não vem estragar a minha salada, que é a única coisa que salva ali, entendeu? Bom, Madu, tá bom, agora explica uma coisa pra gente. O que que é o seu... Vamos lá, esse assunto é interessante. O que que é o seu café da manhã, Madu? Geralmente, meu café da manhã é tapioca com salada e café. E uma... Mas como que você arrumou tapioca aí? É, eu compro no Amazon. Você compra em mercado de produto internacional, você pede pra mãe mandar pelo correio, ou você compra pela internet. Mas os gringos não ficam achando esquisito você comendo esse negócio branco? Eles acham bem nojento. E eles provaram já? A minha chefe aqui não. Ela só come lixo, então... Ah, tá, aí explica outra coisa pra mim. Aí tá bom, seu café da manhã é a tapioca. E no almoço, vocês não comem arroz e feijão? Aqui na minha casa tem muito arroz e feijão, porque as crianças que eu cuido gostam. Mas é muito diferente. O arroz é diferente, o feijão que a minha chefe faz é nojento. Porque aqui o feijão é enlatado. Então a única coisa que eles fazem é tirar da lata, esquentar e tá pronto. Ah, não, mas aí não tem mais nada a ver, pô. Não, eu peço pra ela comprar as latinhas pra mim, daí eu tiro da lata, lavo, e daí boto na panela pra cozinhar com carne, louro, alho, cebola, tipo, com feijão de verdade. Daí. Aí dá fica pra comer. Bom. Do outro jeito não dá muito. Por que que você não vai naquele mercado brasileiro? Aqui, eu que moro num lugar horrível. Eu, inclusive, vou ter que trocar de família, porque tá bem ruim. Eu moro num lugar bem interior, assim. Eu comentei num post... Os redneck? Eu comentei no post esses dias que eu parei com o carro no sinal e tinha um peru andando na grama do lado do sinal. Mas então, aí onde você mora é o tal dos redneck? Eu acho que não, cara. Olha, eu sou terrível com essas coisas, mas eu moro no... Eu moro na Carolina do Sul. E bem no interiorzão, assim. Então, tipo, tudo fica meio... Eu moro no subúrbio, que é onde tem aqueles bairros que são mais seguros, etc. E essa parte é boa. Só que não tem ônibus aqui. Tudo fica meia hora de carro. E é tudo autoestrada. Então não compensa você ter uma bicicleta e morrer atropelado, entendeu? Aí eu fico refém, tipo, preciso de um carro. Aí você alugou um? Eu não tenho dinheiro pra isso. Daí eu fico dependendo da boa vontade da minha chefe me levar nos lugares, entendeu? Ah, você não dirige? Eu dirijo, claro que eu dirijo. O problema é que ela não me deu o carro. Não, mas você não dirige o carro dela, é isso que eu quero dizer. Não, o carro dela não. Que aí é muita folga também, né, Madu? Não, as meninas que vêm fazer o programa, geralmente elas têm um carro pra elas. É que eu sou a primeira au pair dessa família, então eles estão, tipo, conhecendo o programa. E eles estão gostando? Ah, claro que eles gostam, né? Eu faço tudo. Mas faço mais do que deveria. Faz muito trabalho pesado? Então, americano é um bichinho muito porco. São extremos, ou eles são muito organizados ou eles são muito porcos. Eu tô numa família que eles são muito porcos. Esses dias, aquela escovinha de limpar o vaso tava do lado do fogão. Ai, ai, ai. Você consegue? Eu não consigo me dar bem com essas coisas, tipo... Aí eu acabo tendo que limpar a casa, porque eu não gosto de morar num lugar sujo. Sei. Então, eu tô sempre limpando. Tipo, agora minha família foi viajar, eu tô sozinha. Então, eu tô limpando a casa inteira, mas limpando mesmo. Só pra eu ter o prazer de morar numa casa limpa uma semana. Tipo, quando eles não acham uma roupa da criança, um sapato, eles não procuram, eles vão lá e compram mais. Aí vai virando uma acumulação, assim. É ridículo. Mas, Madu, fala uma coisa pra mim. Você... Vamos supor assim. Fumo aí. Você já levou umas fumadas feias aí, uns xingos aí ou não? Não. Humilhação, não? Não, ainda não, mas a minha família não é assim. Tem meninas que vêm fazer o programa que sofrem bastante, mas elas também é assim. Se a pessoa vem pra cá pra fazer isso... Qualquer problema, ela pode reportar a agência, que a agência tem que dar um suporte. Se a agência não dá o suporte, você liga no governo e eles vêm na hora te ajudar. Então, você só é humilhado se você quiser, né? Você foi esses dias pra trás na piscina. Aí, como é que você fez na piscina? Você pôde nadar ou não? Que piscina, bicho? Você falou que você foi pra uma piscina? Não, pô, falei que tava nevando. Ah, tava não nevando? Piscina, não. Então, acho que eu confundi. É porque eu ia perguntar pra você, não fica usando biquíni, não, catiça os homens aí, viu? Não, eu não... Então, eu tenho alguns problemas psicológicos, então biquíni é uma coisa que não entra na minha lista de short, essas coisas eu não uso. Ah, saio. Então tá bom. Não. Aí, tá bom, aí você tá aí e tal, beleza. Você, a Maiada aí foi pra cima do seu ou não? Então, Acontece, é que onde eu moro só tem homem mais velho. Em alguns lugares que eu já fui, eles ficam meio... Tem uns caras que param o carro, tipo, bem escroto, assim. Que param o carro e abrem a janela e falam alguma coisa, mas... Eu não saí tanto assim. Ah, e teve um cara no aeroporto. Um vendedor de cartão da Max. Nunca vou esquecer. Que ele veio perguntar se eu queria fazer um cartão. Aí eu falei, não, tô correndo, acabei de chegar e tal. Dele, ah, de onde você é? Eu falei, ah, sou do Brasil. Dele, opa! E todo mundo no Brasil, assim, é que nem você? Eu falei, não, pior que não é. E nem perca seu tempo indo pra lá. Dele, ah, então tá bom. Ué, mas é só você falar pra ele, é go to Curitiba, Curitiba tem, não, go to Porto Alegre, Porto Alegre vai achar. Ah, Porto Alegre tem. Tá, aí você, beleza, você tá aí e aí você vai mudar porque você tá insatisfeita com a cidade. E com a, tipo, porque eu faço muito mais na casa do que eu deveria, não tenho carro, etc. Então são condições que, meu, é foda você morar, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo aqui. E daí eu vou passar o Natal sozinha. Eu não sou muito ligada com essas datas festivas, mas, tipo, é chato. No fim das contas, assim. É, daí, tem muito homesick que falam, né? Que é, tipo, você ficar muito triste porque você tá longe de casa, etc. Isso acontece bastante mesmo. Tipo, eu trabalho o dia inteiro. Às vezes eu trabalho 10 horas por dia. Aí, a hora que eu tomo banho, vou pro quarto, bate aquela, tipo, caralho, não tem ninguém pra conversar. Tipo, não tem nada pra fazer. Porque eu não tenho carro pra sair. Não tenho ônibus pra pegar. Aí se eu sair pra caminhar, hoje eu caminhei uma hora. Só dentro do condomínio, porque é tão grande, eu nem fui em tudo. Então, tipo, é foda. Aí você vai mudar, aí você vai escolher a próxima ou não é na sorte? É assim, quando você entra no programa é tipo um Facebook. Você bota teu perfil lá, a família olha, se eles gostarem, eles entram em contato com você. Aí você olha o perfil da família, aí tem umas entrevistas por e-mail e Skype. E daí se gostar, dá tudo certo, dá o match, que fala igual no Tinder. E daí você vai pra lá. Só que é o seguinte, aí, agora vamos fazer uma utilidade pública aqui. É, quanto tempo que você precisa ficar aí pra você pegar o tal do green card? Olha, cara, o green card é complicado, porque o visto que a gente vem pra cá nesse programa, você não pode aplicar pro green card, porque é um visto de não imigrante. Pra você aplicar pro green card, você tem que ter um visto de trabalho, ou você tem que estar casando. Que inclusive tem muita gente que faz isso, você conhece pela internet, daí você vem pra cá, em 90 dias você casa e você entra com o processo do green card, demora uns 4 ou 5 anos pra você conseguir ele. É, tem isso aí, tem até uma máfia por trás disso aí. Sim, eu tenho um padrinho que fez isso. Tem um filme chamado Olhos Azuis, que é brasileiro, mas tem vários atores americanos, que retrata, eu quero indicar aos ouvintes, é um cara que pra pegar o green card, ele simula o casamento, só que aí o policial da alfândega, faz perguntas sobre o suposto sogro e sogra dele, e aí ele não sabia responder, e aí o cara pegou ele. É, o meu padrinho, ele veio pra cá, casou com uma amiga dele, que ele já era amiga há muito tempo, e realmente, eles ficam muito em cima. No dia da entrevista, você tem que ter muita foto junto, muito comprovante de que você tem um relacionamento, e volta e meia, e você tem que morar junto, porque de vez em quando pode ser que o cara da imigração bata na porta da sua casa pra ver o casal, e daí não tem casal. Entendeu? São incertas, assim, tem que ter conta no banco conjunta pra declarar imposto, é bem complicado. Você pode vir como estudante, tentar aplicar pro green card também, só que pra estudar aqui é muito caro, tipo, muito caro mesmo. Uma pós-graduação aqui sai 40, 50 mil dólares, por exemplo, por ano. Mas, vamos supor assim, qual que é o seu plano, por exemplo? Aí, você tá nos Estados Unidos, fica mais fácil pro Canadá? Esse que é o plano seu? É que assim, eu já queria vir fazer esse programa, porque é um programa legal pra você juntar dinheiro. E no Brasil eu não tinha condições agora de trabalhar, me sustentar, viver minha vida, e eu não conseguia mais morar onde eu estava morando. Então vir pra cá foi como um escape. Aí eu consigo juntar dinheiro pra ir pro Canadá, minha cabeça e meu psicológico melhoram, então tudo funciona, vai dando certo. Mas foi pra juntar dinheiro pra ir pra lá. E aí você, aí no caso você vai levar o rapaz junto, ou não? O rapaz vai estar lá me esperando, espero eu. Ah, já tá com tudo pronto? Tá arrumando. Inclusive ele esteve fora do Brasil também, né? Algumas vezes já. Ele já morou no Canadá também. Você tem alguma dica pra dar pro ouvinte aí? Fala o que você tiver aí pra falar. Cara, é assim, eu vejo que muita gente, principalmente no grupo do podcast do Petri, fica tipo, ah, você tem que aceitar que você é um fudido. E, tipo, não, você não tem que aceitar nada, você tem que correr atrás. Se você corre atrás, você vai conseguir fazer suas coisas. Eu acreditava que não tinha condição nenhuma de fazer aqui. Daí eu consegui fazer um empréstimo, consegui, tipo, eu estudei pra caralho meu inglês, melhorei muito, estudei um ano. Eu já sabia, já tinha uma base, mas eu estudei muito um ano, tipo, com curso e fora do curso, você tem que fazer isso. Pra você pegar uma fluência legal, pra você poder vir pra cá se virar. E tem que tentar, cara, tem que correr atrás, tem que procurar, as pessoas não procuram. Se você bota na internet hoje, você descobre tudo, como conseguir tal coisa, como conseguir bolsa de estudos fora, como, entendeu? Tem consultor online pra você, tem vários. Você não pode ficar parado, vendo a vida passar aí, ficar se sentindo um fodido. Você sabe o que, que um cara que morou no Canadá e um outro que morou no Japão... Eu falei isso, inclusive, não lembro com quem que eu falei, cara. É, foi o seguinte, acho que foi com o Igor que eu falei. É, ele falou o seguinte pra mim, esse japonês e esse cara que morou no Canadá, eles falaram pra mim o seguinte, eu perguntei pros dois... Pô, cara, mas você saiu do país do primeiro mundo pra vir... Você morou no país do primeiro mundo, você voltou pra cá, por quê? E os dois deram uma resposta muito similar, eles falaram o seguinte... Presta atenção. Ele falou o seguinte... Ô, Hernani, isso aí tudo é ilusão. O Brasil só é ruim pra quem tá na merda. No meu caso, por exemplo, que eu tô formando em engenheiro... O Brasil é um puta de um país pra morar. Porque você, como engenheiro, você vai ganhar bem, você vai viver bem... Na sua terra, na sua pátria que você nasceu... E você vai viver uma vida de rei, ganhando legal, e o Brasil é um puta de um país pra morar. O Brasil só é ruim pra quem tá na merda. O que você acha disso? Você acha que é mentira? O que você acha? Não, eu concordo completamente. Inclusive tem gente que vem pra cá e acaba vai pros países e acaba voltando por causa de família, porque nos outros países as pessoas não são tão calorosas como no Brasil. E, tipo, se você tem grana, dá pra morar no Brasil. Tirando a questão de segurança, né, mas... A segurança que tá uma zona, né, bicho? Eu vejo gente famosa, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro, carro só blindado e tudo, tipo, não tem... Isso não tem como fugir. Mas, por exemplo, pra mim, a minha profissão, a profissão que eu escolhi no Brasil, não tem campo. Então, por mais que eu seja formada, pós-graduada, mestrada, doutorada, eu nunca vou ganhar o que eu deveria ganhar trabalhando aí. Eu nem tenho cargo aí. Então, eu já avisava morar fora desde que eu escolhi o curso que eu escolhi pra cursar. Nossa, ficou ótima essa frase. Ô, Madu, fala pra mim, quando você fala português perto dos americanos, fica um clima chato? Então, eles não entendem nada, né? Eles ficam perguntando, tipo, ah, você fala espanhol e tal, ou eles tentam falar espanhol comigo, eu falo, não, eu falo português. Ou você fala, deixa eu perguntar se eu falo brasiliense. Você fala brasiliense? Não, falo português. Eles acham estranho só, mas não ficam... É bem tranquilo. E você fica procurando outros brasileiros aí pra você bater um papo ou não? Não. Porque eu vim pra cá pra melhorar meu inglês, entendeu? E eu vejo muita gente que vem pra cá pra ficar em comunidade brasileiro, mas que quer aprender inglês. E você não sai do lugar desse jeito. Tipo, se você não meter a cara e for atrás e procurar gente de fora pra conversar, você não vai aprender nada. Eu converso horrores com a minha chefe. Tipo, aprendi muita coisa com ela nesses 2 meses que eu tô aqui, melhorei muito meu inglês, mas procuro brasileiros o mínimo possível. Entendi. É, violência aí, como é que é? Então, eu acho que depende do lugar que você vai. Final de semana passada eu fui pra Ohio. E daí, quando eu tava lá, eu fui pra Cleveland. E ele é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos. É bem violento. Tipo, a galera trocando tiro no meio da rua, assim, normal. Como se nada estivesse acontecendo, ninguém estivesse passando. E tem lugares, tipo, onde eu moro, que é super tranquilo. Meu chefe é muito paranoico, assim, mas aqui é tudo vaziozão, assim. Aí é que nem aqui no Brasil que o povo fuma maconha na rua? Olha, eu nunca vi fumando na rua, mas já entrei nos lugares e os caras estavam chapadaço, fedendo a maconha, assim. Porque acho que depende de onde você mora, porque a maconha é legalizada em todos os lugares aqui. Mas pelo que você tá falando, os Estados Unidos é um Brasil 2.0, porra. Tem tiro na rua, claro, tem maconha. Mas isso tem em todo lugar. Você não vai fugir. Como é que tá aí a questão do... Diz que Detroit também tá uma zona desgramada, é verdade? Ah, Detroit sempre foi, sempre teve problema, sempre foi violenta, sempre teve problema racial. Ah, essa é outra pergunta, e o racismo aí é forte? Cara, aqui é muito complicado, tipo, muito complicado. Essa, a minha chefe, ela tem, o pai dela é negro e a mãe é branca. E o meu chefe, ele é brancão, branquelão, assim. E essa semana passada a gente foi na casa dos pais dela, e daí eu perguntei, ah, porque seus pais se separaram, né, dela, porque a família da minha mãe era muito racista. E quando eles iam visitar a minha mãe, ela mandava meu pai sair de casa. Tipo... Mas aí não, hein? Tá louco? Então, mas isso é bem normal aqui. Eu já vi pessoas olhando pra negros em restaurante com nojo. A cidade onde eu moro, aqui, é 95% de negros. Tipo, aqui a maior parte é negro. É bem difícil ver gente branca. Mas que nem lá em Ohio, você vê que é bem discrepante. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala. No mercado, na seção de cosméticos para mulheres, tem uma seção só para negras. E é uma seção muito reduzida, porque é muito pouco produto. E a seção de brancas são tipo 3, 4, 5 corredores. Tipo, até nisso tem diferença. É bem delicado. Mas então aí o racismo existe de verdade mesmo. Muito, aqui é muito forte. Tanto que tem aqueles problemas de policiais brancos com homens negros na rua que matam porque, é negro, achou que tava armado. Ô Maria, fala agora pra mim. O povo daí gosta do nosso futebol, não nosso assistir o Brasileirão, gosta de futebol, soccer, ou é só o futebol, o NFL? O meu chefe adora futebol normal, igual o nosso. Mas a maior parte do pessoal que eu conheci aqui prefere o futebol americano. É muito pessoal. Quanto que fica pra você mandar uma camiseta do Los Angeles Galaxy? Você tem que olhar no site lá. Quanto é que custa a camiseta? Você manda pra mim? Mando, pô. Mês que vem, pô, tô mandando uma caixinha pro Brasil, se quiser aproveitar. Você manda caixinha de droga? O que que é? Não, pô, uma caixinha cheia de porcaria. Ah. Presentinho. Entendi. E tal. É isso aí, Maria. Quer dar mais algum recado aí? Não. Quer fazer uma declaração de amor para o grande Erlon? Não, cara, eu não sou dessas. Eu sou bem tímida. Não, é só pra falar pra galera não ficar aí pensando que se você é um fodido, você tem que aceitar. Tipo, já estive nessa posição. Se você tem algum problema, procure ajuda. Não tenha vergonha. São coisas, tipo, ridículas que a gente tem que falar pras pessoas. Mas ultimamente é o que eu mais falo pros outros. Tipo, não sofra se você pode procurar ajuda. É isso aí. Quer dar um recado aí de final de ano, bonito aí, uma mensagem? Feliz Natal aí pra todo mundo, que 2018 seja melhor, que 2017 foi lixo, viu, gente? O meu foi bom. Foi um ano ridículo. Você foi ruim? Foi uma bosta, tirando vir pra cá, foi o pior ano da minha vida. Mas por quê? Vamos lá, fala aí por que que o seu ano foi ruim, Madu? Porque eu não tinha dinheiro pra fazer nada, não consegui emprego. Não foi por falta de mandar currículo. Inclusive, depois que eu vim pra cá, eu não paro de receber oferta de emprego na minha área. Mas, enfim. Tive uma depressão fodida, quase me matei. Que isso, mano. Foi um ano bem trash. Por isso que eu digo que foi o pior ano da minha vida. Mas agora vai ser bom, né? Agora vai. É isso aí. E a gente volta já. Aqui é Thiago, da banda Corta Febre, desejando um Feliz Natal a todos e que cada um possa fazer o que quiser, que não seja obrigado a porra nenhuma no ano que vem e que cada um tenha em mente sempre um recado, que eu não quero ser como você é, eu não quero andar a pé, eu não quero andar de bicicleta, eu não quero andar de bicicleta. É assim com mais Sociedade Primitiva. Cinco mais Sociedade Primitiva. Ah! E aí, Hernani, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Henrique do Resiliismo, primeiro e único podcast em formato de texto, que todo domingo tá lá postando no grupo do Saco Cheio, todo domingo sendo xingado, ninguém gosta do que eu escrevo, mas eu vou continuar postando, tô nem aí. Enfim, quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, um próspero ano novo, que a gente não se iluda porque vai ser a mesma coisa de sempre, vai ser aquela depressão, aquela vontade de se matar. Mas a gente segue firme e forte, porque se a gente desistir, são eles que vencem. E quando eles não tirarem nosso conteúdo do ar, a gente vai seguir postando e tamo nem aí. Um forte abraço, e essas foram as 5 mais do Sociedade Primitiva. A professora Nilce, ela diz o seguinte, Alborguete, como será o Natal dos vereadores de Curitiba, dos deputados estaduais, do governador do Paraná, dos 10 mil votos, como você diz, eu estou lendo o que ela está dizendo aqui, dos secretários de estados que ganham uma fortuna, dos deputados federais, senadores, ministros e presidente da república, e como será o Natal daqueles que trabalham hoje para comer, para pagar o que comeram ontem, como você sempre disse no rádio, na televisão e agora na internet mundial, com o Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em web jornalismo. Eu quero dizer para você, olha, quem ganha, quem... O Natal deles vai ser um Natal milionários, dentro de iates, comida boa. Enquanto o favelado vai comer o quê? Vai ganhar um dinheirinho para comer um franguinho recheado. Entendeu? Eu sou um tipo caboclo. Eu gosto de... Na ceia de Natal, que eu não sou chegado nessas coisas, você põe um frango em cima da mesa recheado, faz aquele arroz que eu gosto, que nós gostamos, chama aquele arroz vermelho. Como é que é? Risoto. Põe um risoto em cima, entendeu? Risotão, André. Toma lá uma cervejinha dentro dos seus limites. Toma lá um Scott, eu gosto do Black. Tomo minhas duas doses, fico alegrinho. Um vinhozinho também cai bem com aquele arroz. Um vinho também cai bem. Pois, no ano novo, não adianta você ficar comendo ervilha, comendo azeitona, dando 7 pulinhos, com a cueca da vez. Não vai mudar nada, cara. Sei lá, eu só tomo um vinho. É um Liebfraumisch que eu gosto, e o outro lá é um vinho... Lambrusco. Eu gosto do Lambrusco. Então o problema é o seguinte, eu não bebo, hein? Não bebo, não gosto de bebida alcoólica. Mas de vez em quando, assim, pra não passar como fresco, eu tomo uma dosinha e tal, e fico na minha. Meu negócio é comer, e tem que ter uma Guaraná Zero do lado, senão eu passo mal. Então o problema é o seguinte, e tenho o hábito de fumar. Se eu parar de fumar, eu dou cabeçada na parede, acabou, etc. Se eu tiver que morrer fumando, vou morrer. Se eu pegar um câncer, acabou. Eu fiz um exame na bunda esses dias, me enfiaram o dedo no rabo. Eu tenho lá aquela porra daquela bolinha lá. E é benigno, mas incomoda. Incomoda, urina, sangra, etc. Mas eu vou levando a vida, entendeu? Agora, no ano novo, o que você pode fazer? Entendeu? Não precisa dar 7 pulinhos, comer ervilha, comer outro negócio lá, 7 uvas, 7 xoxota. Ficar todo de branco. Ficar todo de branco. Não resolve merda nenhuma, cara. O outro ano é o mesmo que esse ano, cara. Todo dia é um ano novo. No dia primeiro você vai levantar de ressaca, fudido. Entendeu? Passando mal, com a carteira vazia. No dia 2 você tem que correr atrás para cobrir as contas. Vem o IPVA, vem material escolar para as crianças. Vem o que mais? IPTU, que é uma merda, é um assalto, um assassinato. Entendeu? Então vem um bocado de coisa. E daí, meu camarada? E daí? Adiantou você dar os 7 pulinhos, comer 7 uvas, 7 maçã, dar 7 trepadas numa noite, se masturbar 7 vezes, passar o esperma na cara, diz que passando esperma na cara o ano começa bem? Então passa merda logo de uma vez. Tem gente que na virada de ano... Não vai mudar nada, cara. Tem gente que na virada do ano pega a mulher e corre pra cama pra passar o ano transando. Transando pensando que vai atrasar a vida inteira. Olha que você não tem dinheiro, o pinto não levanta, cara. A cabeça de cima não levanta e a de baixo pior ainda, cara. Não adianta. Se tá tudo bem na tua família, tá tudo bem no trabalho, a tua cabeça funciona e a cabeça do teu pau também. Tá tudo legal. Agora quero ver você sem dinheiro, com o carro na oficina porque deu uma porrada. Chega em casa, a mulher te enchendo o saco, os filhos te enchendo o saco. A tua cabeça, a de cima, vai funcionar? O teu pau vai funcionar? Não vai, cara. Para! Todo dia é Natal, todo dia é Ano Novo, entendeu? Põe isso na tua cabeça. Se quiser concordar comigo, tudo bem. Se não quiser concordar, vá a merda. Não discordo de ninguém, cada cabeça uma sentença, tá? E esse negócio aí, ô Leônidas, também essa merda não vai acabar. Esse país não tem dono. Aqui tá uma verdadeira putaria, tá? Tem nego chupando o pau de ministro aí e ministro... Tem nego chupando o pau de político e político gozando a boca do cara pra ver se arruma algum. Ah, merda, porra. Ah, deixa eu ver aí. Não tem notícia dessa merda de novo, caralho? Não tem não, Fábio. Quero que você vá tomar no olho do teu cu, tá? Antes que eu me esqueça. Põe o pau no teu cu. Você tá revoltado. Aqui quem fala é o Robert Garcia do PRNM, Pornografia Nunca Mais. E eu tenho um recado muito especial pra vocês. Eu peço que, do fundo do meu coração, com muita fé, com muito amor e esperança, pra que vocês sejam abençoados e pra que esse ano de 2018 venha realizações, prosperidades, novas amizades, e que as minhas amizades boas e de muita fé, carinho, ternura e realmente uma amizade verdadeira fiquem em nossas vidas, que a gente consiga nosso sucesso, o nosso valor, que a gente consiga com muito otimismo, paz e serenidade, boas conquistas em nossa vida, que 2018 seja um ano próspero, para que as dificuldades que a gente enfrentou nesse ano, que foram muitas para mim, para vocês, para todo mundo, pelo menos as pessoas que eu conheço, para que o que a gente plantou, a gente consiga colher em 2018, para que seja um ano muito frutífero e próspero. Peçam e lhes serão dados, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe o que busca, e encontre aquele que bate, a porta será aberta. Assim como mais sociedade primitiva. Gente, último bloco. Quero agradecer. Ouvintes, muito obrigado. Você que escuta isso aqui, você é parte disso. Você é a sociedade primitiva. Pode um dia os Social Justice Warriors, os guerreiros da justiça social, destruírem o canal. Podem me prender, podem colocar droga no meu bolso e chamar a polícia pra mim. Eles podem fazer tudo comigo, podem até me matar. Mas a sociedade primitiva é você que escuta isso aqui. Você já é a sociedade primitiva, tá? Nós somos a sociedade primitiva. Você que não se encaixa no mundo. Você que não se encaixa na sociedade moderna. Você que acha que esse mundo não é pra você. Você que tem essa loucura na cabeça, que todos nós temos. Esse desespero, esse vazio existencial, essa falta de propósito. Você já é parte da sociedade primitiva. Você não precisa de um ritual para entrar para a sociedade primitiva, tá ok? Então eu quero agradecer você que escuta isso aqui, você é parte disso, toda vez que você clica para dar um play, toda vez que você clica para dar um download, você já é parte disso aqui, tá? Vocês deram força para isso aqui crescer, e eu agradeço, e eu peço que se você tiver um amigo que de repente pode se identificar com esse programa, apresente para ele, mostre um episódio que você acha que o seu amigo vai entender, vai gostar, que eu acho que vai ser benéfico também para outras pessoas. Vamos espalhar isso aqui. Vocês, por favor, me ajudem. Eu sozinho não sou capaz de nada, tá? Então vocês me ajudem a espalhar isso aí. Gente, esse programa aqui começou quando eu tava no desespero. Não é nem desespero, mas eu tava na total falta de esperança. Que quando eu levei o segundo golpe dessa segunda mulher, dessa última mulher, eu não tinha mais esperança em nada. E aí eu fui demitido por causa dela, já contei aqui. E depois dessa demissão eu falei que a vida já não tinha mais valor pra mim. Eu já tinha perdido o gosto. Eu mandei uma mensagem pro Thiago Carvalho na época, falando pra ele que eu tinha vontade de criar um podcast. Porque eu já andava o tempo todo falando sozinho. Eu já estava criando podcast falando sozinho. E aí o Thiago me ajudou, me incentivou, de graça. O Thiago não me cobrou, tá? Depois eu até fiz uma propaganda com ele, mas o que ele me ajudou, tudo, foi de graça. E eu sou muito grato. E de lá pra cá, a gente tá aí firme e forte. Não vamos sair do ar. E a gente tem que agradecer não só as pessoas que ajudaram e não só os ouvintes, mas a Deus, o nosso Criador e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para abençoar esse ano que está entrando, que vai ser, eu tenho fé que vai ser um grande ano para todos nós, então eu vou fazer uma coisa aqui. Se você é ateu, ou você não acredita nesta oração que eu vou rezar, você só pula. Não precisa me mandar uma mensagem me avisando o quanto você acha que Deus não existe, tudo bem? Mas eu, desculpe a arrogância, mas se o programa é meu, então eu quero fazer uma oração para agradecer esse ano maravilhoso. Quero agradecer ao programa que está dando certo, tá? Então nós vamos aí fazer uma oração para agradecer esse ano abençoado aí que eu recebi na minha vida. E para abençoar o nosso próximo ano. Então vamos abençoar o nosso próximo ano rezando aí. Uma oração que pode ser rezada por católicos e por evangélicos, por espíritas e por umbandistas. Então você vai poder rezar comigo em qualquer uma dessas religiões. Tudo bem? Se você não quiser, pule e não vai ter problema nenhum. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fé em Deus, que Ele é justo. E vamos trabalhar aí, que 2018 vai ser um ano. Não estou dizendo que vai ser o ano que nós vamos ter todas as respostas ou que nós vamos ser felizes para sempre. Mas vai ser o ano que nós vamos trabalhar, nós vamos correr atrás, certo? O cara que escuta Sociedade Primitiva não é um bunda mole, não é um cara que foge de compromisso. É um cara que vai para cima, é um cara que corre atrás, é um cara sonhador, é um cara que gosta de é um cara empenhado em correr atrás. Eu tenho fé nisso. E eu tenho fé que o nosso próximo ano vai ser um ano de vitória, vai ser um ano que nós vamos dar risada o ano que vem de todas as cagadas que aconteceram, tá bom? Muito obrigado, ouvinte, muito obrigado a todos que ajudaram, muito obrigado às bandas, muito obrigado a todos. Feliz 2018, cara! Vamos correr atrás e vamos ter saúde e paz, que Deus nos dê saúde e paz, porque o resto nós corre atrás. Dinheiro não traz felicidade, eu sei que parece frase da sessão da tarde, mas acredita em mim, ouvinte, eu conheci milionários na minha vida, eu não posso dar detalhes, mas eu conheci esses caras, nem sempre são felizes, dinheiro não compra tudo, dinheiro não compra felicidade, não é frase da sessão da tarde, acredita em mim, dinheiro não compra tudo, cara, hoje eu tenho uma vida mil vezes mais simples, eu sou feliz, cara, dinheiro não compra tudo. Vamos correr atrás, saúde, paz, o resto a gente corre atrás, tá bom? Feliz 2018, cara. Fé em Deus e vamos correr atrás. É isso aí, muito obrigado, valeu e compartilhem a Sociedade Primitiva. E lembrem-se sempre, eu não sou Sociedade Primitiva, todos nós somos a Sociedade Primitiva. Valeu! O guerreiro de fé nunca gela, no agrado injusto e no amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra. Morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme fosse precisar, afogar no próprio sangue, assim será. O nosso espírito é imortal, sangue do meu sangue. Sem menção honrosa e sem massagem, aí grau. O corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção honrosa e sem massagem. Eu vou dizer fé em Deus que ele é justo, irmão. sol, nunca se esqueça da guarda, guerreiro. Levanta a cabeça, luta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite. Firmão, segue crente, admira os crentes. Dá licença aqui, com a função, com a tabela, com isso que aí. Eu me sinto às vezes meio pai seguro, e meio vira-lata sem fé no futuro. Se vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu pô? Dá meu brinquedo de fura moletão, porque os bico que me vê construta na balada tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, encatar, piso dela. O bico deu uma vela, ó, que bandidão. Tô em casa na missão, me trombar na coab. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. A maldade comigo, inimigo não me quer. Tocou a campainha, prim, pra tomar meu fim. Dois malucos armados, sim, no isqueiro, um estopim. Pronto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, ha, se ela tava lá. Magia mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão, de você que saia. Talarico eu nunca fui, é o seguinte. Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou? Foi. E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo? Desarmado era aquilo, sem culpa e sem chance. Entra minha boca e a dessa sem saber. Você vê. Vida louca. Como é que você me explica, truco? É as roubadinhas da vida, se você não tiver lado a lado com Deus, você cai, mano. Quantos caras bons no auge se afundaram por fama? Quantos sangue bom não saíram pra ganhar o dinheiro na rua e não voltaram nunca mais? Aconteça o que acontecer, tem que estar do lado de Deus, mano, truco. Se quer, mas na rua, né, não. Até track, tem que passar o bando e postou dead back. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, fica na maldade. A mãe dos pecados, capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, desenvolver, vai meu nome. E eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu não, trutão. E quem é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro, mas é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, cheque mate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta vontade. O puro Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr um sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor, mas vinguei, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamos até o final. Liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. Pode crer. Porque assim que é. Não tem meu termo, irmão. É incrível o que eu vejo na minha caminhada, nos quatro cantos da cidade, nos quatro cantos do país. Só sofrimento, irmão. Sempre o mesmo povo. Sempre a periferia. Sempre os pretos. Sempre os nordestinos. Sempre os sofredores. Sempre os favelados. Alô. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Raquel, falo da operadora Vivo. Falo com o senhor Vinícius Eustáquio. Ô, moça, você ligou na hora ruim aqui. Nós estamos sofrendo um ataque aqui aéreo e o inimigo está avançando e a gente está muito apertado aqui para poder... Ele tá aqui, mas ele tá na ponte 50, ele dando tiro, avião, derrubando, tem tá feio aqui pro nosso lado. Tem como você ligar uma outra hora? Tem como sim, seu Vinícius. Então, tá bom, então, obrigado. A Vivi que agradece pela sua atenção, tem um bom dia. Alô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ludmila, eu falo que você tem as promoções da operadora Vivo, eu falo com o Vinícius. Ô, moço, o Vinícius, ele tava aqui agora, mas aí... Passou um ratão aqui, sabe que tem medo de rato? Senhor? O Vinícius morre de medo de rato, sabe? Ele tava aqui agora e passou um ratão aqui, ele saiu vazado, montou na braquiara. Ficou só o telefone dele pra trás aqui. Ah, tudo bem. Então depois eu entro em contato com ele novamente, ok? Tá, joia, então. A Viva agradece, tem uma boa noite. Uma boa noite também. Alô, boa noite? Boa noite. Meu nome é Micheline, falo da operadora Vivo, por favor, seu Vinícius. Ô, Micheline, nossa, você ligou numa hora ruim aqui. O Vinícius acabou de cagar na calça todos aqui. Nós estamos numa situação aqui que você não acredita. Nesse minuto ele foi dar um peido aqui e cagou todo, tá todo cagado. Tá que é bosta pura. Escorrendo com as pernas abaixo. Você quer que eu retorne a ligação? Uai, você que sabe, eu não sei se tá precisando de falar com ele. Ele tá impossibilitado agora. Então, vamos retornar a ligação mais tarde. Então, beleza, então. Viva agradece, é uma ótima noite. Boa noite. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Oi, por gentileza, o senhor Vinícius? Vinícius? Isso. É Vinícius quê? Vinícius Eustáquio. É de onde? Da GVC. Ah. Ô, moça, o Vinícius fugiu. Fugiu, eu tava aqui bebendo um café, ele tava aqui em pé, aí na hora que eu assustei, eu só vi a silhueta dele pulando o muro e ele fugiu. Ele tá devendo alguma coisa aí pra vocês? Não tá devendo nada, era na verdade pra fazer uma pesquisa de satisfação, se ele tá gostando. Ah, eu acho que é pesquisa de satisfação, então ele não deve estar satisfeito não, porque ele fugiu, ué. quem foge não quer nada não, com a vida não. Bom, então eu vou deixar aqui então, que foi uma recusa que ele não se encontrava na residência, tá? É, não, tranquilo. Se vocês tiverem notícia dele aí, vocês ligam pra gente, que nós estamos preocupados aqui. Tá bom. Obrigado. De nada, tchau. Tchau.